E ele tem um, ele já está dando uma cara pro time dele. Na realidade, ele está dando uma cara pro time dele porque ele está podendo trabalhar. Eu agora, essa semana aí, a gente teve algumas informações que ele já teve um pouquinho mais de parte campal com os meninos. E na realidade ele está sendo mais no gogó, né? No falar, no desenhar no quadro para os meninos, na lousa para os meninos, porque não está tendo muito Beto, João. Entendeu, João? Então eu acredito que esses três volantes que ele colocou aí para o São José já é um pouco da cara dele. Mas assim, tem um pouquinho ainda do Ricardo. Tem um pouquinho só do Ricardo. Aí a gente vai falar mais pra frente aí, quando após a classificação, que ele vai dar uma cara melhor pro time dele. E tomara que ele dá, porque agora não podemos trocar mais treinador nenhum. E é um cara que vem brigando aí pra, nos halls dos treinadores, né? Pra tentar pegar time melhor, pra pegar time de situação melhor aí numa Série A2, numa Série A3, né? Quem sabe numa Série A1. Tomara que ele seja feliz aqui no São José. É aquela história, né? O próprio Ricardo já está trabalhando no Capivariano, a princípio como diretor técnico, mas a gente sabe como funciona, né? Já que não está podendo mais inscrever treinador para a sequência do Campeonato Paulista da Série A3. A bola vai rolar daqui a pouco aqui no Estádio Martins Pereira. 24 minutos para começar a partida aqui no Monumental Martins Pereira. As duas equipes já escaladas, as duas equipes já definidas. De um lado, São José Esporte Clube. De um lado, a Águia do Vale, que nos últimos 5 jogos perdeu apenas 1, venceu 3, empatou 1. O Marília com uma campanha um pouquinho inferior. São 2 derrotas, 1 empate, 2 vitórias nessas últimas 5 partidas. Um retrospecto um pouco mais favorável à Águia do Vale desses últimos 5 jogos. Inclusive, o Marília não vence há 2 jogos, né? Nas 2 últimas partidas, o MAC perdeu 1, empatou outra. A equipe do Marília, que na última rodada acabou perdendo para a equipe do Nacional em casa por 3-0, tomou uma sapecada do Nacional lá na cidade de Marília, no Bento de Abreu. A última partida, o último jogo dos dois times foi lá em Marília, lá no Bento de Abreu. Marília acabou vencendo o São José por 2-0 naquela partida que definiu a classificação do MAC das quartas para a semifinal do Paulistão da Bezinha daquele ano. São José, que acabou sendo eliminado, Marília conseguiu o acesso perdendo, inclusive no finalzinho do último jogo, o título para a equipe do Paulista de Jundiaí, que já voltou para a última divisão do futebol paulista. O MAC, que disputou a Copa do Brasil neste ano, empatou com o Criciúma 0-0 na primeira fase lá na cidade de Cariacica. A princípio ia mandar o jogo na cidade de Marília, depois de última hora teve que ir para Poços de Caldas, de Poços de Caldas foi para Vitória no Espírito Santo, e aí sim conseguiu jogar, conseguiu receber a equipe do Criciúma lá na cidade de Cariacica. Claro, o Max saiu extremamente prejudicado, mas eu assisti aquele jogo e embora o Criciúma não tenha marcado gol, o Max também não conseguiu chegar com perigo no gol do Criciúma, e foi uma partida tranquila. É claro que a vitória dava classificação para o Marília, seria uma classificação completamente histórica para a cidade de Marília, com pouco mais de 200 mil habitantes. Aqui no Estádio Martins Pereira, a bola vai rolar pelo Campeonato Paulista da Série 3. A bola vai rolar a partir das 8 horas da noite. Mais informações, mais destaques com Beto Andrade lá na beira do gramado, aqui na arquibancada do Martins Pereira, Beto. Muito bem, João Gabriel, além do São José e do Marília, fazendo aqui o aquecimento, também o trio de arbitragem. Tem aqui o Márcio Matos, que é o árbitro de campo, o Fabrício Moura, o primeiro assistente, e o segundo assistente, o Denis Ferreira. Então eles estão fazendo aqui o aquecimento de campo, e os times concluindo aí o trabalho agora com bola, os últimos alongamentos, os times titulares e reservas. É que eu estou me ouvindo aqui. Os titulares e reservas aqui estão fazendo aquele último bate-bola, aquele último alongamento. E daqui a pouquinho a gente solta as escalações aqui dos times titulares de São José e Marília. O Marília aí buscando, né, depois de não ganhar 2 jogos. E o São José empatou o jogo passado, precisando da vitória para ficar entre os 4 primeiros do campeonato. já pensando numa melhor campanha, quem sabe, porque quanto melhor o resultado, né, na primeira fase, nas fases decisivas de quarta, semifinal e final, tem a vantagem de jogar o segundo jogo em casa, isso que é essencial, né, para o Águia do Vale ter o tão sonhado acesso e também, quem sabe, por que não, o título da própria Série A3, não, João? Tá falado, Beto. O intervalo é rapidinho. A gente já volta com a voz do Ruane Petros, em definitivo, para São José Esporte Clube Marília. Sectron Elevadores, 26 anos de tradição em fabricação de elevadores prediais, industriais e residenciais. Segurança em elevadores é com a Sectron. Manutenção, modernização, peças e acessórios. Sectron Elevadores, Praça Cariri 252, Chacras Reunidas em São José dos Campos. Telefone 3935-2250 ou visite o site sectron.com.br, sectron.com.br e curta a página no Facebook. Sectron Elevadores. Sectron Elevadores, há mais de 26 anos elevando sua qualidade de vida. Quem conhece não discute. O melhor pão de São José é na padaria Flor de Ipê, Rua Paraíso, número 25, Jardim América. Pão quentinho a toda hora. Diversas opções de salgados, lanches, pizzas, diversos tipos de doces para o seu refinado paladar. Além da completa linha de bebidas. Seja qual for o seu apetite, a padaria Flor de Ipê sempre tem o melhor a lhe oferecer. Em um ambiente super agradável. Padaria Flor de Ipê, Rua Paraíso, número 25, esquina com Estrada Velha, Rio São Paulo. A equipe Diesel Autopeças atua no mercado desde 2006. Somos uma empresa que atua no ramo de peças remanufaturadas para o setor automotivo, veículos pesados. Temos como principal objetivo fornecer o melhor produto para o cliente junto com o melhor serviço. Contamos com uma equipe de profissionais altamente capacitados e treinados, além de um amplo espaço para manutenção. Trabalhamos com as melhores e mais conceituadas marcas do mercado. Venha nos conhecer na Rua Caravelas 45, Eldorado, Centro Industrial e Empresarial Jardim Vale do Sol, em São José dos Campos. Telefone 3931-2574, 99716-7495 ou 99716-7496. Esfirra Imigrantes, o melhor da culinária árabe, vai completar 45 anos atendendo a cidade de São Paulo e região. E você precisa conhecer variedades de esfirras que estão nas top 5 do Brasil, além dos deliciosos pratos típicos. A Esfirra Imigrantes conta com um ambiente super agradável para você saborear as delícias da cozinha árabe, seja um lanche, happy hour ou aquela refeição especial. Aberto diariamente das 10 da manhã até a meia-noite e às sextas e sábados das 9 até a 1 da manhã. Avenida Ricardo Jafé, 3332, na Vila Gumercindo, em São Paulo. Esfirra Imigrantes. Você sabe como está o seu alvará de bombeiros? A Estimvap lhe dá toda a assessoria para emissão ou renovação do AVCB. Regularize já o seu estabelecimento junto ao Corpo de Bombeiros. Chama a Estimvap. Telefone 3941-9178 ou pelo WhatsApp 981324465. Venda e recarga à base de troca e manutenção em extintores, fire service, teste em mangueiras de hidrante e certificado Inmetro. É com a Estimvap, que ainda tem a mais variada linha de equipamentos de sinalização e combate a incêndio. Estimvap, atendendo o Vale do Paraíba há mais de 30 anos. Telefone 3941-9178 ou pelo WhatsApp 981324465. Um show de transmissão com a melhor equipe. Equipe Futebol Show. Você está ouvindo a melhor jornada esportiva com a equipe Futebol Show. Seja bem-vindo. Essa é a ZYU 948, emissora de rádio difusão da Associação Cultural Comunitária Morumbi e Associação de Assistência à Mulher, operando no canal 300 em 107,9 para toda a região sul. Essa é a nossa rádio. Alternativa Equipe Futebol Show, compromisso com o torcedor. Visite o site da Equipe Futebol Show, equipefutebolshow.com.br. Ruane Petros Covite. Ruane Petros Covite. 19 horas e 44 minutos em São José dos Campos. Confira comigo, 19h44, boa noite para você que tá ligado com a gente aqui na Alternativa FM 107.9. E a equipe Futebol Show trazendo para você mais uma emoção a mais para você no seu rádio hoje. Daqui a pouquinho, São José e Marília, Marília e São José, a equipe da Águia buscando mais uma vitória em casa. Estamos falando em nome dos maiores anunciantes do rádio, equipe Autopeças, equipe Diesel Auto Peças, também com a gente, você já sabe, Padaria Flor de Peio. Sectron Elevadores, também conosco nessa jornada esportiva. Estimvap, o melhor extintor para você, de segunda a sexta-feira, você também já sabe. Jornal Alternativa FM, também conosco, FIR Imigrantes, equipe Dizzy Autopeças. Boa noite, já já, você ligado com a gente, quem fala contigo sou eu, Ruane Petrovic, estarei levando para você, daqui a pouquinho, as emoções de São José e Marília. Eu começo girando a equipe de esporte Alternativa FM 107.9. Primeiramente, boa noite, aí embaixo, Fabinho. Boa noite, Ruane, estamos aqui de novo para mais uma transmissão, para passar tudo do São José, né, que você possa fazer um bom trabalho aí também, Ruane. Beleza, tá aí Fabinho, que vai estar com a gente nesta jornada, também lá embaixo, no gramado, lá embaixo, na arquibancada, o nosso grande amigo Beto Andrade. Boa noite, Beto. Boa noite, Rony, boa noite a você ligado na Alternativa FM, também aqui diretamente no nosso site, aqui futebolshow.com.br, também no facebook.com/equipefutebolshow. Daqui a 14 minutos a bola rola, os dois times já se direcionando para o vestiário, indo trocar o uniforme, colocar aquele uniforme maroto, para daqui a pouco em campo estarem aí duelando pelos três pontos, pela vitória aqui no Martins Pereira, Rony. Também conosco, Esfir Imigrantes, há mais de 40 anos atendendo a você, Avenida Ricardo Jafé 3332 em São Paulo. Comigo ao meu lado, ele, Gabriel. Boa noite, Gabriel. Abraço, Rony, abraço a você. Lembrando que se a Águia vencer hoje, encosta nos líderes, fica na quarta colocação com 20 pontos. Esta é sua equipe Futebol Show, coordenação dele, Nene Cruz, e também toda a equipe Futebol Show aqui na Alternativa FM 107.9. Lá embaixo, já acionando ele, trazendo suas primeiras informações, já já, diretamente com a escalação da equipe da Águia. Tá tudo pronto aí, ô Beto Andrade? Opa, tudo certinho, tudo preparado. Quando você quiser, a gente já fala os 11 das duas equipes aqui. Já tá tudo organizado, a equipe de arbitragem também já aqueceu. Daqui a pouco já aparece aqui também no Monumental Martins Pereira, aqui, Rony. Equipe Diesel Autopeças, solução em remanufaturados, Rua Caravelas 45, Vale do Sol 3933-2574. Beto Andrade, como joga a equipe da Águia, Beto Andrade? Muito bem, então vamos lá para a escalação da Águia do Vale. Vamos lá. No gol da Águia do Vale, Thiago Santos, número 1. Na lateral direita, Carlos, número 2. Miolo da zaga, 3, Gutierrez. E 4, Douglas Mendes. Meia dúzia, o lateral esquerdo, Oliveira. No meio campo, Josiel, número 5. Alan Lopes, número 8. Pablo, número 7. Branquinho, camisa 10, artilheiro da Águia com 3 gols na competição. Hadsley, número 11. E o Gilcinho, número 9. Deixa eu repetir aqui a equipe do Renato Peixe, dirigida pelo técnico Renato Peixe. Thiago Santos no gol. Carlos, Gutierrez, Douglas Mendes e Oliveira. Josiel, Pablo, Alan Lopes e Branquinho, Gilcinho e Hadsley. Ruane. Equipe Diesel Autopeças em solução em remanufaturados, Rua Caravelas 45, Vale do Sol 3931-2574. E em nome de Padaria Flor de Pê, o visitante, como joga a equipe do Marília, o famoso MAC, Beto Andrade. É isso aí, o famoso MAC, o Marília Atlético Clube. Tem aí Kleber Alves, número 1 do gol. Danilo Bahia, o capitão, número 2. Victor Souza, número 3. Cauã, número 4. Diogo Calisto, número meia dúzia. Geninho, número 5. 8 é o Matheus Silva. Bruno Sabiá, número 10. Léo Couto, número 7. Lucas Lino, número 11. e um dos artilheiros da competição com 5 gols, Gustavo Nescau, número 9. Repetindo para você, a equipe do Marília. No gol, Kleber Alves, Danilo Bahia, Cauã, Vitor Souza e Diogo Calisto, Geninho, Matheus Silva, Bruno Sabiá, Léo Couto, Lucas Lino e Gustavo Nescau. O MAC dirigido pelo Guilherme, né? Guilherme, que é ex-atleta aí do Atlético, do Cruzeiro, do Corinthians, foi revelado pelo São Paulo e hoje é o treinador do Marília Atlético Clube, Rony. Quem conhece não discute, melhor pão de São José dos Campos e toda a região, você já sabe. É na padaria Flor de Pé, Avenida Paraíso, esquina com a Estrada Velha, Rio São Paulo. E quem comanda o jogo, o trio de arbitragem para esta noite aqui em Martins Pereira, Beto Andrade. Muito bem, o árbitro principal é o Márcio Matos. E aí temos o assistente número 1, Fabrício Moura. E o assistente número 2 é o Denis Ferreira. E vão apitar esta partida aqui de hoje, Rony. Sectro Elevadores, 26 anos elevando sua qualidade de vida. Visite o site www.secreton.com.br. Fabinho Sá, boa noite. Sua expectativa para este jogo, Fabinho? Oh, boa noite, Rony. A expectativa da gente aqui no Martins Pereira é que o São José saia com uma grande vitória, que saia com os 3 pontos, né? E pelo ver que eu vi aqui, ele manteve os 3 volantes, fez um losango aqui e deixou o Gilcinho, né, flutuando, Gilcinho, não, Branquinho flutuando entre os 3 aqui, com a saída do Alan Lopes pelo lado esquerdo e o Pablo pelo lado direito, e manteve o Josiel centralizado na cabeça da área. Agora, haja visto aqui com o Rafley e o Gilcinho, 2 atacantes na frente. Praticamente aí é o time que ele manteve no último jogo, com a saída do Carlinhos, né? Com a saída do Carlinhos e com a saída do Lucas Lima, que foi expulso na outra partida. Tomara que o São José faça um grande jogo, entendeu, Rani? Estamos aqui para a gente passar as coisas boas aí para os nossos ouvintes. Agora, Fabinho, esse esquema aí com 3 volantes, você acha que nós teremos uma equipe mais solta, atacando um pouco mais, ou é apenas uma precaução para não ser surpreendido, Fabinho? Não, acredito que a gente ataca mais, sabe por quê? Porque vai o Carlos e o Oliveira vai poder sair mais, entendeu? O Carlos vai estar protegido aqui. O Oliveira também. E o Pablo é um cara que sai muito. Ele, o Alan Lopes, sai muito para jogar, que gosta de arrematar fora da área. Então eles vão ajudar o Branquinho também aí. Tomara que esses dois aí encostem pertinho do Branquinho e faça aí o Hasley e o Gilcinho jogar. Se conseguir fazer esse sistema aí que ele adotou no time dele, de 3 volantes aí, é um sistema interessante. É um sistema que não vai sofrer muito. Estivap, recarga de extintores é com a Estivap, WhatsApp 12981324465. Orçamento gratuito, desconto para ouvintes da equipe Futebol Show. Eu disse, Estivap, seu extintor está com problema, então não se preocupe. 981324465. Algum detalhe a mais aí embaixo, Beto Andrade? Sim, os times entrando em campo neste momento. Já os jogadores se dirigiram para o banco. E rapidinho, Rony, só para mostrar para o torcedor da Águia, o banco do São José hoje: 12, Douglas Marques no gol, Denis 13, Dema 14, a novidade do elenco, Alex Barros número 15, Carlinhos número 16, Lucas Formiga 17 e o Anderson Magrão número 18, times, comissão técnica, todos em campos aí para cantar o hino nacional brasileiro, todos os trâmites aí antes da bola rolar. De segunda a sexta-feira você fica bem informado ouvindo o Jornal do Povo da Alternativa FM. Às 8 da manhã, apresentação Marçal Júnior. Já vamos ouvir o hino nacional aqui no estádio Martins Pereira. Hoje, segunda-feira, 17 de maio de 2021. É o Futebol Paulista, Série A3, aqui na Alternativa FM, com a equipe Futebol Show. Já estaremos ouvindo o hino nacional brasileiro. Gabriel. Thank you. Esfirra Imigrantes, há mais de 40 anos atendendo você, Avenida Ricardo Jafé, 3332, em São Paulo. Beto Andrade lá embaixo, mais alguma novidade aí, Beto? Mais uma novidade, só informando para você e Rony, para o nosso torcedor também, o São José jogando com seu tradicional uniforme azul e o MAC, o Marília Atlético Clube, jogando com seu uniforme branco, branquinho, capitão do São José, e o Danilo Bahia, o capitão do Marília, já ali com o Márcio Matos, a equipe de arbitragem, decidindo bola, decidindo o lado do campo. Jogou a moeda, Rony. A equipe Diesel Autopeças, solução em remanufaturados, Rua Caravelas 45, Vale do Sol, 3931-2574. Fabinho Sam, o trio de arbitragem, é um bom trio, Fabinho? Isso, sim. Podemos ficar tranquilo? Eu vou deixar para o final da partida esse comentário, porque são três, praticamente três meninos, né? E vão poder acompanhar a jogada em cima, né? O Márcio aí, né? O Fabrício, juntamente com o Denis. Então vão deixar eles trabalhar. Espero que eles possam fazer um grande trabalho acima de tudo aí. E venha aqui que seja imparcial, que aplica a regra do jogo. Não precisa beneficiar nem o São José, nem o Marília. Faça o seu trabalho, aplica os cartões que tem que ser aplicado da melhor forma, da maneira correta, e que acompanhe a jogada que na quarta-feira nós tivemos aqui contra o Bandeirantes, e teve um que ficava muito longe, até no final da partida, no final do jogo, aos 15 minutos final, os atletas começaram a comandar o jogo. Tomara que ele acompanhe o jogo em cima e fica próximo da jogada, né? Porque são três meninos ainda, então dá para correr muito, a temperatura de novo está amena, então dá para esses meninos aí fazer um bom trabalho. O bom árbitro não aparece no jogo, né, o Fabiano Sá? Isso, então eu acho que eles têm que fazer esse tipo de trabalho, para eles não aparecer mesmo, né? Porque quem é aqui é a estrela do jogo são os atletas, né? Eles que precisam aparecer mais que o árbitro. Se eles fizerem um grande trabalho hoje aí, tem gente também aqui da federação vendo o trabalho deles, que eles depois possam fazer uma um, a dois. É tudo começa aqui na Bezinha, na três, na Bezinha, para chegar aqui numa três fazer um grande jogo. E é um grande, e vou falar para você, viu, Rony? Marília e São José são jogos grandes, viu? Já jogos que já teve na primeira divisão. Entendeu? Já foi jogos que já teve na primeira divisão do Campeonato Paulista. Tomara que eles venham aqui, façam um grande trabalho e seja imparcial aquilo que eu falei para vocês. Urba Vale Construtora e Imobiliária, lotes para construção na região do Parque Novo Horizonte e também Parque Nova Esperança. Financiamento pela Caixa. Telefone 12997913812. Tá tudo tranquilo, São José, a nossa direita, e a equipe do Marília, a nossa esquerda. Já tá quase tudo prontinho, hein, Beto? Quase tudo pronto, como você falou. A direita aqui das cabines de imprensa São José e à esquerda o time do Marília. O time do São José dirigido aí pelo Renato Peixe e o time do Marília dirigido aí pelo Guilherme. Então, daqui a pouco a bola rolando. Com certeza aí teremos também um minuto de silêncio devido aí às vítimas do Covid-19 e tudo mais. E daí daqui a pouquinho a bola vai começar a rolar aqui. E vamos ver o que vai acontecer, né, Ruane? São José e Marília ao vivo para você aqui na Alternativa FM. Creche Vovó Maria Félix, projeto social que deu certo há mais de 25 anos, educando crianças na Zona Sul, Avenida Carlos Nunes de Paula, 1952, Jardim Imperial, em frente ao campus Santa Cruz. Ainda não tivemos ainda aquele minuto de silêncio, que sempre tem sido prestado essas homenagens às vítimas do Covid-19, jogadores ainda se movimentando, o árbitro vai lá conferindo o seu cronômetro para dar aquele sinalzinho de um minuto de silêncio, né, Beto? Exatamente, um minuto de silêncio e depois juiz apitando para o início do jogo. Aqui à minha esquerda, na outra cabine, meu amigo Alender Oliveira, um forte abraço ao nosso grande Alender, sempre trabalhando aqui para a equipe técnica do São José Esporte Clube, vamos, portanto, ao nosso um minuto de silêncio em homenagem às vítimas do Covid. Também ao prefeito de São Paulo, Bruno Covas, e eu aproveito que seja para homenagear a minha mãe, que acabou de falecer, assessora de imprensa do São José Esporte. Quem conhece não discute, o melhor pão de São José dos Campos. Agora sim, bola rolando aqui no Martins Pereira. sai jogando a equipe da Águia, quem recebe é o garotão da camisa número 7, que está jogando com ele aqui, é o nosso grande, o Pablo já dominou, já deixando com o garotão da 5, que é o Josiel, ele hoje está com a camisa 5, já deixando o garotão da 3, que é o Gutierrez, já faz o lançamento na direita, bola foi muito forte, foi seguro, e não deu falta não, Beto André, deu, né Beto? Deu falta, falta ali no lado direito, e já começou o jogo com falta, hein Rony? Primeira falta pelo lado direito, a equipe da Águia vai tentando seu primeiro ataque pelo lado direito, vai se preparando para a cobrança, por lá também está o Carlos lateral direito, e também são dois jogadores da Águia na cobrança por lá, também paquerando por lá o Gilcinho, né Carlos? Beto Andrade. Opa, exatamente, então falta aqui pela direita, normalmente o responsável pelas bolas paradas é o senhor Branquinho, número 10. O craque do meio-campo do São José Esporte Clube, Rani. É contigo. Falta que vai ser cobrada pelo lado direito. Tudo isso a 51 minutos de jogo da primeira etapa. Vai se preparando para a cobrança. Apenas um jogador na barreira da equipe do Marília. Falta cobrada na marca do pênalti. Subiu a zaga para fazer o corte. Bola para linha de fundo. Não chegou a sair. O goleirão foi lá para defender bem o goleirão. O Kleber Alves. Beto Andrade. Exatamente. O Kleber foi bem seguro na defesa. Na tentativa de jogada aérea aí do São José Esporte Clube, e vem o São José pela direita, hein? Volta a equipe da Águia jogando com o Carlinhos, recebendo o giro, corpo da dividida, já perdeu a bola, e arremessou lateral para a equipe da Águia, vai se preparando ele novamente, é pelo lado direito, quem conhece não discute, o melhor pão de São José dos Campos é na padaria Flor de Peia, Avenida Paraíso, esquina com a estrada Velha Rio São Paulo, só jogando aqui, o Beto Andrade, vou te dizer uma coisa, hein? A numeração do Marília, com essa numeração azul claro, é um azul bem desbotado, fica difícil aqui de cima, hein, Beto? Exatamente, pro locutor, pro repórter é legal, né, pra ver o número do time do Marília, mas vamos se esforçar. Sai jogando Douglas, deixando na esquerda para Oliveira, ele já dominou, toca no meio, insistiu aí, sai jogando aqui daqui da água, foi empurrado, Hadley, é falta, Beto. Muito bem, falta em cima do Hadley, número 11, realmente alguém do meio campo ali, porque o número do Marília tá difícil de enxergar mesmo. Vai se preparando o Douglas, já cobrou curtindo, deixando para Gutierrez, ele recebe pelo lado direito, preparou, olhou, lançamento em profundidade, já chega a zaga para cortar de cabeça, bola para lateral, na disputa com o Carlinhos, tava por lá o zagueiro Diogo Calisto, arremessou lateral para a equipe do Marília, vai se preparando o Diogo Calisto para fazer a cobrança, ele estica os braços, faz a cobrança pelo alto, chega ali, toca de cabeça ali novamente, no bate-rebate, sobrou para a equipe da Águia, tocou de cabeça o Josiel, aí bola para arremesso lateral, a equipe do Marília que vem pelo lado esquerdo, Sectron Elevadores, 26 anos elevando sua qualidade de vida, visite o site www.sectron.com.br, arremesso lateral que vai ser cobrado ali pelo Diogo Calisto, já fez a cobrança mais atrás, recebe o zagueirão da equipe do Marília, que é o Vitor Souza, virou lançamento em profundidade, chega Josiel, corta de cabeça para a equipe da Águia, o repórter da Águia recupera com o Hadley, deixando mais atrás, já deixou com o Oliveira, recua a jogada, deixando para Gutierrez, já recebendo aqui o Gutierrez, olhou para quem jogar, aliás, o Douglas Costa, o carequinha Douglas Costa quem recebe, ele lembra um pouquinho, se fosse um pouquinho mais careca, lembraria o Fábio Santos do Corinthians, hein, o Beto Andrade? É, bem, careca sempre lembro o Fábio Santos. Tá certo, tentava jogar Carlos pelo lado direito, a bola saiu, é arremesso pra Águia, ele vai se preparando para a cobrança do arremesso, não apresenta ninguém, o Gilcinho tá por ali, ele faz a cobrança, num giro de corpo, levou vantagem, pra tentar o cruzamento pelo alto, subiu a zaga pra mandar pra linha de fundo, Cauã não deu, marcou bobeira não, hein, Beto? Exatamente, deve ser o Cauã do Marília ali, que tirou o doce da boca da criança ali, se não me engano, o Gilcinho estava disputando ali o jogo aéreo. Escanteio pro São José, hein, Rony? Branquinho na cobrança, Beto? Branquinho número 10, o homem das bolas paradas. Passe preparando o Branquinho para a cobrança do escanteio pelo lado esquerdo, sempre ele nas bolas paradas para a equipe da Águia. Já foi autorizado o Branquinho, olhou, caminhou, perna direita, fez a cobrança, fechado, soqueio o goleiro, o Kleber para fora da grande área, sobrou na grande área, olha a Águia, dominou, Gilcinho girou, bateu, prensado, a bola bateu na zaga e vai para a linha de fundo. É o primeiro lance de perigo para a equipe da Águia, Beto. Exatamente, o São José pressionando bastante já nesse início de jogo. E ali, se eu não me engano, foi o Alan Lopes ali que chutou pro desvio da zaga do Marília. Mais um escanteio aí pro São José. Se eu não me engano, o Hadley agora na bola parada. Vai se preparando o Hadley para a cobrança. Não é o Hadley não. Cruzamento, passou por todo mundo. Sobrou o Branquinho, dominou pela direita. Tem um balaço! À esquerda do goleiro Kleber Alves. Na bola parada. Assustou lá. O balaço aí do Branquinho, Beto Andrade. Exatamente, o Branquinho pelo lado esquerdo, bateu de direita, E a bola passou rente à trave, foi para fora. Tiro de meta para o time do Marília, Atlético Clube, Rony. Hora certa para você, são 20 horas e 5 minutos em São José dos Campos. Eu repito, confirmo, 20 horas e 5 minutos em São José dos Campos. Estivap, recarga de extintores é com Estivap. WhatsApp 12981324465. Estivap, olha aqui o do Marília, bola recuada pelo Carlos para o goleiro. Dominou, olha o vacilo, não pode vacilar. No plim, perdeu para cá, daqui a pouquinho. Está jogando Marília pelo lado direito, insistiu para lá, para cá, faz a proteção, bota Marília, é o Marília quem domina, dominou, é o Gratão da 8, quem domina é o Matheus Lopes, o Matheus, botou a jogada mais atrás, quem recebe é a fera da número 3, que é o Vitor Souza, já tocou, deixando pra Cuan, recebe ali, olha, é o Vitor Souza, ele dominou, já deixou pra Cuan, preparou a jogada, tocou aqui na lateral, quem recebe é o Danilo Bahia, faz o toque mais à frente, recebeu o Danilo Bahia, agora sim o Danilo Bahia, tentou, bola rasteirinha mais à frente, procurava ali o centroavante, a bola foi muito forte, o Gustavo Nescau, aí o, não quis saber de brincadeira, chegou batendo pra ali de fundo, o nosso Douglas Mendes, arremesso para o Marília, no primeiro do placar, é hora de você se ligar na matemática do jogo. Anotem os números, galera. Cinco minutos passados, primeira etapa de jogo, eu repito, confirmo, 5 minutos de jogo, primeiro tempo, aqui no Martins Pereira, 0 para a Águia, 0 também para a equipe do Marília. Um show de transmissão com a melhor equipe. Equipe Futebol Show. Pé alto aí, vai pintar o cartão, primeiro cartão amarelo do jogo ou não, Beto Andrade? Pintou, exatamente, né? Cartão amarelo para o número 7 do marido Léo Couto. Pé alto em cima do branquinho. E aí, Fabinho Sá, primeiro cartão amarelo do jogo, uma jogada ali, foi ali meio que com o pé muito alto, né, além do limite. Aí o árbitro, para controlar o jogo, já aplicou logo o primeiro cartão amarelo, hein, Fabinho? É isso aí, mas teve uma falta no início da partida lá, que o Carlos bateu em cima do branquinho também, que já era para dar um cartãozinho. Ainda acredito que ele tá um pouquinho longe do jogo. O Marília vem com 4-3-3, viu? Um 4-3-3 montado no Luanzango, bonito ali mesmo, e toda hora saindo com velocidade. Branquinho bem no jogo, o São José atacando, agredindo no seu adversário e querendo o gol mais rápido possível. Branquinho e Josiel na cobrança, tá certo, Fábio? O Oliveira? Isso, Branquinho na bola. Branquinho na bola de perna direita, tocou na grande área, não. Tá valendo mais nada, impedimento ou falta aí, Roberto? Então, estamos na dúvida também, mas eu acho que foi falta, hein? Bom, ele marcou. Bom, o jogo paralisado, favorece a equipe do Marília lá na sua grande área, mais pelo lado esquerdo. Vai se preparando o goleiro Kleber Alves para fazer a cobrança. De segunda a sexta-feira você fica bem informado, ouvindo o Jornal do Povo Alternativa FM, às 8 da manhã. Apresentação Marçal Júnior, alô Nenê Cruz, coordenador da nossa equipe de esporte. Um forte abraço, ouvindo a gente lá no Jardim Pararangaba, na zona leste de São José dos Campos. Obrigado, Nenê, pela sintonia. Nosso grande comentarista, repórter, é fera o Nenê Cruz. Ele é polivalente, hein, Beto Andrade? Exatamente, Nenê Cruz joga em todas. Ele bate escanteio e vai lá na área cabecear. Chegou o Josiel na disputa ali também, não houve nada. O Pablo estava na jogada, o reparte da equipe da Águia que recebe o Pablo, virou da pelo lado direito, dominou, está jogando aqui o da Águia, preparou o Gilcinho no lançamento, procurando quem recebe o Hasley, jogou a zaga, faz o corte na primeira, insistiu, sobrou para Pablo, dominou, houve falta, Beto Andrade. Essa é mais falta do Matheus Silva em cima do Pablo. Ali, bem ali na... mais longe um pouco da área, mas falta feia ali, um jogo faltoso no início do jogo, aí nossos analistas e o Fabinho depois se ia falar, tá bem faltoso o início, né, Fabinho? Isso, e pra você ver o Gilcinho movimentando bastante, saindo dos lados, né, abrindo aqui o espaço pro Branquinho entrar por dentro, numa jogada muito bem tramada, de uma virada de jogo do Carlos do outro lado aqui, onde encontrou o Hasley jogou por dentro em cima do Gilson. Poderia também dar o cartão, porque se ele ficar economizando muito, depois ele não vai segurar o do Márcio aí, hein? Ele tem que se impor um pouco mais no jogo. É com você, Rony. Carlos na bola. Esfirra Imigrantes aqui, tudo isso é Rádio Alternativa FM 107.9. Vai se preparando o Carlos para a cobrança da falta de longa distância. 1, 2, 3, 4 homens na barreira do goleiro Kleber Ramos. Autorizado, bateu, estourou na barreira. O repórter da equipe da Águia que está jogando e quem domina é o Gutierrez. Ele preparou a jogada, lançou na direita, procurou o Gilcinho, dominou, jeitou, se perseguiu, rolou todo com a bola. Está jogando da equipe do Marília, houve falta, Beto Andrade. Falta, um jogo muito faltoso. Aí na direita do ataque de São José, falta feia ali. E já vai ser cobrado pelo lateral esquerdo aqui, o Diogo Calixto do Marília. Diesel Autopeças, solução e remanufaturados, Rua Caravelas, Vale do Sol, 3931-2579. Hora certa para vocês, são 20 horas, confira comigo, 20 horas e 10 minutos em São José dos Campos. Eu repito, eu confirmo, 20 horas e 10 minutos em São José dos Campos. No Plim Plá do Placar, é hora de você se ligar na matemática do jogo. Anotem os números. Galera! 10 minutos passados, primeiro tempo, eu repito e confirmo, 10 minutos passados, primeira etapa de jogo, Martins Pereira. Por enquanto, tudo igual, 0 São José, 0 também para o Marília. Alternativa. Volta aqui. Falta em cima do Hadsley, tá certo aí, Beto? Isso, falta em cima dos Hadsley. O Marília com a marcação bem forte para São José, praticamente tentando, não deixando o São José chegar. Ô, Fabinho Sá, 10 minutos você tá percebendo que o lateral direito do Marília, o Danilo Bahia, joga mais como se fosse um ponta mesmo, viu? Isso, 4-4-3, ele bem aqui em cima do Oliveira mesmo, porque já os três back não saem lá de trás, eles não saem. E ele vem como um ala mesmo, bastante ofensivo em cima do Oliveira, não deixando o Oliveira progredir aqui. São José pressionando. Bola foi tocada pela zaga, tirou lá da grande área a equipe do Marília. A bola saiu, arremessou lateral que favorece a equidade aqui pelo setor esquerdo. Conosco, Sectro Elevadores, 26 anos elevando sua qualidade de vida. Visite o site www.secretão.com.br. Chega ali, toca de cabeça o Pablo, no bate-rebate, chegou cortando de qualquer maneira o Danilo Bahia. A Bahia despachou, vai chegar, quem domina é o garotão da número 3, o Gutierrez, que domina para a equipe da Águia. Ficou a jogada para o goleiro Thiago Santos, agora sim, de pé na direita, pode jogar na direita, procurava ali o Gilcinho, chegou a zaga, faz o corte, o rebote do Marília, tava voltando, aí na ponta. Diz aí, Beto. Impedimento aqui do lado esquerdo do Marília, todo mundo reclamou, aí o Bandeirinha teve que levantar o seu instrumento. Sem reclamar, né, Fabinho? É, mas deve impedido mesmo, ele tava voltando da posição A pra B, né, da B pra A, né? Então, foi impedimento sim, e você vê, você falou um negócio interessante do lateral, ele já está aqui em cima do Oliveira, pressionando mesmo, joga com a linha alta o time do Marília, para não deixar o São José sair, é com você. Volta jogando a equipe da Águia com o Rádio, recebeu falta, cometida pelo Leo Couto, é falta para a equipe da Águia, conosco Padaria Flor de Pê, o melhor pão de São José dos Campos. É na Padaria Flor de Pê, Avenida Paraíso, esquina com a Estrada Velha, Rio São Paulo. Recebeu ali o Gutierrez, tanto lançamento, já deixou com o Carlos. Tem ali o Gilcinho, a bola foi pro tentou domínio na dividida. O rebote do Gilcinho, chegou é o Pablo, agora sim, recebeu de volta, chega a zaga, corta na primeira, deu no sinto certo. Chegou tocando de cabeça o Danilo Bahia, vai chegar recuperando a equipe do Marília. Insistiu, girou pra lá, pra cá, quem tava por ali. É a feira da nova, Gustavo Nescau, já deixou, recebeu, mais atrás, também, tava na jogada ali o Couto. Volta a água, jogando, o Radley, recebeu, tem branquinho, na esquerda, tocou, branquinho, recebeu, girou, preparou, partiu pro meio, ajeitou, olhou, tentou, toque na minha lua, chega a zaga cortando, volta o Marília de novo, se enrolou todo, recupera a equipe da Águia, a bola no sufoco, por baixo, no bate-rebate, chegou recuperando a equipe da Águia, é só um pouco do Marília, mas volta a Águia recuperando com o Oliveira, já deixando, com a grotão da 4, que o Douglas, o carequinha Douglas dominou, preparou, de perna direita, faz o lançamento longo demais, chega a zaga, faz o corte, domina com categoria, se enrolou todo, mesmo assim deu certo, caiu, houve falta do Pablo, aliás, do Alan Lopes, tá certo aí, o Fabinho, Beto Andrade. Isso, falta ali do Alan Lopes. O Lopes ali pra cima do Geninho, se eu não me engano, número 5 do time do Marília Atlético Clube, Rony. Estimvap, extintores novos e laudos AVPC, AVCB é com Estimvap, WhatsApp 981324465. Recupera aqui o Douglas, que domina para a equipe da Águia, já tocou, recebe de volta a Drogo, se apresenta ali o Rádio, tem também o Oliveira, o Rádio recua, jogada mais atrás, viu, no sufoco ali, para o Josiel, e mesmo assim deu certo, vai tocando ali com a fera preta do Gutierrez, lançamento na direita, a bola foi forte demais, procurando o Gilcinho, falhou a zaga, Gilcinho pegou o rebote, não, chegou cortando, recupera a Águia, e Alan Lopes, que domínio, saiu do primeiro, saiu, tentou toca ali pra Branquinho, no giro de campo, chegou e agora vai pintar o gol, bateu por direto pra linha de fundo, pegou mal o Hasley, Beto Andrade. Exatamente, recebeu livre, podia pensar onde é que ia bater e aí foi muito pra fora do gol, podia ter caprichado mais Hasley. Agora, o giro de corpo ali do Branquinho protegendo a bola na passagem ali para o rádio, ele foi sensacional, viu? Muito bom mesmo. Segunda, sexta, você sabe, tem futebol na Alternativa FM com a equipe Futebol Show. É o programa esportivo mais bem para você, deixar você muito mais informado. Alternativa FM, vai se preparando o goleiro Kleber para a cobrança do tiro de retorno conosco. Confira a hora certa comigo aqui na Roda Alternativa. São 20 horas e 15 minutos em São José dos Campos. Eu repito, confirmo, 20 horas e 15 minutos. Tudo isso em nome de Padaria Flor de Peixe. No Plimpa, daqui a pouquinho, lançamento aqui na esquerda. Vai chegar para dominar o Cádiz, ele domina, ajeitou na perna esquerda, prepara, conduz, ajeitou. Tem o Oliveira, chambou para lá, para cá, de perna direita, ajeitou, dominou, bateu direto, balaço de perna direita do Pablo. Linha de fundo, o goleirão só ficou espiando, Beto Andrade. Exatamente, ótima oportunidade criada aqui pelo Cádiz, linha esquerda. E o Pablo definiu, chutou bem, só que a bola não quis entrar. No Plim Plá do placar, é hora de você se ligar na matemática do jogo. Anotem os números, galera. Tempo e placar. 15 minutos passados, primeiro tempo, eu repito, confirmo, primeira etapa de jogo, tudo igual no Martins Pereira, 15 minutos. 0 São José, 0 também para o Marília. Equipe Futebol Show. Cruzamento na grande área, ajeitou de cabeça, agora subiu, soquinho o goleiro Thiago Santos pra fora da grande área. O Marília pegou o rebote, é pra cima do Marinho, recebeu na direita, é o Danilo Bahia, preparou de perna direita, bateu pensado na hora H. Chegou pensando com ele ali o Pablo, bola pra linha até Alberto. Exatamente, ali um pouquinho antes o Lino, quase que deu certo a jogada, se não é o Thiago Santos interceptar ali, ia dar pro Gustavo Nescau livre. Vai preparando o Marília, arremesso atrás, já foi cobrado de graça para a equipe da área. Conosco, equipe Diesel Autopeça, solução e remanufaturados, Rua Caravelas, 45, Vale do Sol, 3931-2574. Jogo paralisado porque aí Beto, só arremesso, né Beto? Totalmente lateral aqui para Oliveira, já cobrar. Oliveira cobra a remessa, raspa de cabeça, rebate do Danilo Bahia, faz o toque, recupera a água, bate, rebate, chegou tocando também o Pablo de perna direita, chegou Cauã cortando para a equipe do Marília, no bate, rebate, Oliveira que corta de cabeça, o Marília recupera a bola aqui no setor de meio campo, o jogo tá truncado nesse meio de campo, recupera ali a perna da 3 que é o Vitor, já tentou, dominou, já deixou ali, quem recebe é o Geninho, dominando o Geninho, já deixou com o Cauã, recebe, olha, recebe de volta o Geninho, pelo lado direito tem também o Vitor Souza, já recebeu o Vitor Souza, mais à frente tem Danilo Bahia, tocou pelo alto, tentou, a bola foi forte demais. Mesmo assim, deu certo, tocou de cabeça ali a fera da 11, que é o Lucas Lino, dominou, ajeitou, sentiu, só no primeiro, só no segundo, virou jogador, um bolão na esquerda, é pressão do Marília, e agora, quem sabe, preparou, dominou, voltou, mais atrás, recebendo ali Matheus para a equipe do Marília, o Marília Zito, São José tá recuado, todo mundo da área no seu campo defensivo, aí fica difícil, aí Fabinho, só tem que sair pro jogo, Fabinho. É, porque eles subiram a linha deles aqui, mas o São José, toda vez que colocou a bola no chão, trabalhou ela de um lado pro outro, chegou com facilidade. Aí estão querendo rifar a bola. O que está acontecendo? Os três zagueiros aqui do Marília domina e sai pro jogo toda hora. Por isso que está tendo essa pressão aqui em cima do São José. E eles avançam a linha mesmo. Quando eles estão com a bola, os dois ala sobem em profundidade aqui em cima do Oliveira e o outro lá em cima do Carlos. Então está criando esse tipo de dificuldade pro São José. Entendeu? Geninho recebe para a equipe do Marília, ele tá no meio, insistindo, a Marília jogando, só recebendo ali, que é o Matheus, ele domina, faz o toque, mais à frente, já recebeu, é pressão do Marília, que vai pressionando a equipe da água nesses primeiros 15 minutos de jogo, o Marília, tudo igual aqui no Martins Pereira, segue entre os elevadores conosco, bola foi tocada mais à frente, foi de graça, chegou cortando ali, bem o Gutierrez, já jogado, já perdeu de novo, na dividida, melhor para o Marília, ficaram pedindo falta na equipe da água, não houve nada, insistiu, agora sim houve falta, mas o árbitro, outro jogo seguinte, e falta o Marília de novo, pressionando, é pressão do Marília, insiste o Marília. Abriu na esquerda, tem a marcação do Gutierrez, saiu da falta na primeira, falta jogada mais atrás aqui do Marília, bola foi recuada mais atrás, quem que chegou dominando é o Geninho, ele já dominando, o Geninho tá no grande circo, o Geninho, ele volta a jogada mais atrás, deixando ali com o Vitor Bahia, já dominou o Vitor Bahia, foi pressionado ali pelo Rádio, recurso jogada para o goleiro Kleber Alves de perna direita, ele joga mais à frente procurando aqui o Danilo, tentou o toque de cabeça, o Oliveira faz o corte de qualquer maneira, deu de graça, é o Marília recuperando, o Marília melhorando esse primeiro jogo, recebeu, olha o Geninho, recebeu o Marília pelo lado direito, recebe o Danilo Bahia, preparou, partiu pro meio, ajeitou, fez o toque, é, o Marília tá pressionando demais galera, insiste, vamos acordar aqui do lado, tocou, bola lançada na esquerda, vai subir para cortar o carro de cabeça, não alcança, vai chegar bem Gutierrez para cortar para a equipe da água, foi seguro, aí é falta, Beto Andrade. Aí é falta. volta, depois de muito tempo, o Marília com a bola, o Gutierrez conseguiu dominar, e aí sofreu a carga, falta já cobrada aí, São José com a bola. Agora esse número 10 do Marília parece um 11 também, viu, Beto Andrade? A gente não precisa. Exatamente, até ia confirmar com o Fabinho aqui, o Marília tá jogando com 3 zagueiros, né? E 2 alas. Isso. E o número 11 aqui, o deles aqui, o Lucas Lino, é o cara que mais flutua entre o meio dos dois aqui, do número 10 e do... É, ele flutua e tá criando esse espaço pros 2 alas subir mesmo. Mas quando o São José coloca, eu vou insistir de novo, coloca a bola no chão, trabalha com velocidade, chega fácil. E vem Marília de novo. Volta o Marília de jeito pelo lado esquerdo. Por baixo, chegou, cortou do Gutierrez, faz o toque curtinho. A equipe da Agassá jogando pelo lado direito. Confira a hora certa comigo na Alternativa FM. São 20 horas e 20 minutos passados. Primeiro tempo, eu repito, confirmo. 20 horas e 20 minutos em São José dos Campos. No Plim Prado pra cá, é hora de você se ligar na matemática do jogo. Anotem os números, galera. Tempo e placar. 20 minutos passados, primeiro tempo, eu rápido confirmo, primeira etapa de jogo, Martins Pereira, Paulistão, Série A3, aqui no Martins Pereira, tudo igual, São José 0, Marília também 0. O Rony. Informação em nome de este VAP daqui a pouquinho, porque a Agassá jogando, bola foi tocada ali, não teve domínio, Jussinho, ela passou, seguindo na jogada, quem chamou? Rony é o Fábio. E o São José, quando tá com a posse de bola, eles não deixam o Carlos nem o Oliveira se afundar aqui. Agora que o Rony, que o Oliveira subiu um pouquinho junto com o Carlos lá. Mas eles trazem os caras até aqui na linha do meio, olha lá. Já virou 4 de novo aqui na frente, olha lá. E vem Marília. Bola jogada mais lá pelo lado esquerdo, a bola saiu, só arremesso lateral que favorece a equipe da Águia. Vai se preparando o Carlos para a cobrança. Primeiro tempo tudo igual a Martins Pereira. A temperatura até que tá boa para a prática do esporte hoje, né, Fabinho? Isso, na realidade eles atacam, é 4-4-3 quando eles vêm atacando aqui. Eles fazem 4 atacantes aqui na frente para dificultar o setor defensivo do São José. E no retorno eles têm eles voltam muito rápido. O Alan já tá aqui, já o lateral já tá aqui em cima do Oliveira. E a temperatura amena, gostoso para se jogar o futebol aqui mesmo. Tá bom demais para jogar. É só jogar. Se o São José continuar colocando a bola no chão, fazer ela de um lado pro outro, vai dificultar para a equipe do Marília. Douglas recebe, deixando com o Pablo, ele domina, vai baixar, ficou a jogada mais atrás, chamando pra jogada novamente ali o zagueiro Douglas, ele recebe, já tocou curtinho, lateralmente deixando com o Gutierrez, recebe ali com o Gutierrez, se apresenta Carlos, Gutierrez tenta o lançamento, se antecipa a zaga na primeira, faz o corte, quem tava por ali era o Diogo Calisto, tocou na bola, arremesso pra equipe da Águia, tá certo aí, Beto? Exatamente, o Carlos com a bola, lateral pro São José. Vai se preparando o Carlos para a cobrança do arremesso, já cobrou, cortando para Jucinho, mais atrás, já tocou errado, despacha de qualquer maneira, equipe do Marinho, insiste na jogada, recupera a equipe da Águia ali com o José, abrindo, tocando de cabeça mais atrás, deixando para o Douglas, ele recebe, domina, prepara, orientado pelo seu goleiro, já tocou, já deixou com o Pablo, a fera da número 7, domina, conduz, ultrapassa a linha de vídeo gramado, lançamento pelo alto em profundidade, procurando o Radisley, proteção do zagueirão, bola para ele de fundo, sem perigo, Beto. Sem perigo, até de certa forma tranquila a defesa do Marília trabalhando aí na noite de hoje. E até depois até o Fabinho, o nosso Márcio Oliveira, o Nenê Cruz que estão comentando aí, estão acompanhando a nossa partida aí. A gente sempre está falando nos nossos programas também, na Alternativa do Esporte, que é necessário sempre ter a presença do centroavante, né? Eu não sei, o Fabinho pode responder, se seria mais interessante estar o Magrão desde o começo para ficar uma referência ali na frente, cara. Toque de cabeça ali do centroavante, ainda aqui o Gustavo Nescau, recupera a equipe do Marino, no bate-rebate, melhor para a equipe da Águia, vai chegando dominando o José de primeira, já deixando com o Carlos, Carlos recebe, é o São José que tenta acordar no jogo, recuou a jogada mais atrás, já deixou com o Gutierrez, tem o Douglas aqui à sua esquerda, ele preparou, olhou, lançamento em profundidade, procurando o Pablo, chega cortando, falhou, espirrou o taco ali do zagueirão, o Vitor Souza insistiu, pula o Radisley, aí se precipitou, ele tentou o toque para o Branquinho, a bola bateu no zagueiro, ficou fácil para a defesa do Carlos aí, do goleiro Kleber. E o Kleber, o Beto Andrade. Exatamente, boa chance. O Radisley podia aproveitar melhor ali o erro da zaga do Marília, mas desperdiçou a chance de realizar um bom passe para o ataque. E já temos falta para o Marília. Falta aí do Douglas Mendes em cima do Gustavo Nescau. Falta perigosa, hein, Beto? Perigosa falta aí. Vai se preparando para a cobrança. O Léo Couto também por aí para a cobrança, tem apenas o goleirão, o Thiago Santos está encostado no seu poste esquerdo, orientando a formação do Barreira, que por enquanto não tem nem sequer um homem base, hein, Beto? Aí Ainda não, agora que o São José vai se preocupar em fazer uma barreira ali. Temos aqui o Léo Couto e o Bruno Sabiá na bola. Vamos ver quem vai bater. Imagino que deve ter cruzamento na área, Rony, aquele chuveirinho. Vai se preparando para a cobrança o Bruno Sabiá e também o Léo Couto. Saiu da bola para o Bruno Sabiá, só trocaram de posições. Vai se preparando, autorizado. Quem vai para a cobrança é ele, Léo Couto, de perna esquerda, lançamento na grande área, toque de cabeça para a linha de fundo. Quase que o Lucas Lino marcou, Beto Andrade. Exatamente, a zaga do São José não ficou ligada no lance. E a bola passou rente à trave do gol do Thiago Santos. Rony. Hora certa para você, são 20 horas e 25 minutos em São José dos Campos. Em nome de Esfirra Imigrantes, há mais de 40 anos atendendo você. Avenida Ricardo Jafé, 3332, em São Paulo. Confio, repito para você, 20 horas e 25 minutos em São José dos Campos. No Plim Prado pra cá, é hora de você se ligar na matemática do jogo. Anotem os números, galera. Tempo e placar. 25 minutos passados, primeiro tempo, eu repito e confirmo, primeira etapa de jogo, Martins Pereira, 25 minutos passados, tudo igual, Martins Pereira, 0 São José, 0 também para o Marília. Um show de transmissão com a melhor equipe, Equipe Futebol Show. Fabinho, a zaga do São José tem que prestar um pouco mais de atenção nessas bolas alçadas aí, Fabinho. Isso, eles pediram impedimento, mas não estava impedimento não, aí o Thiago saiu mal também, né? E o nosso lá, o nosso zagueirão do Marília, o Vitor, ele conseguiu colocar para fora, passou muito perto do gol. Mas fazer linha nessas bolas que é alçada na área é muito perigoso. O time do Marília é muito bem treinado, viu? Esse Lucas, é Lucas mesmo, Lino. Como se movimenta esse menino aí? Baita jogador. Eles avançam a linha, agora vai fazer o Thiago dar o chutão para frente para brigar aqui, né? E aí estamos sem um atacante de referência, mas estamos com esses meninos mexendo bastante aí. Mas a bola não está chegando também para eles também aqui, né, Rony? Está chegando com dificuldade demais para o Branquinho, para o Hasley e para o Gilzinho. Você percebe que o Gustavo Nescau e também o lateral direito Danilo Bahia está se pressionando, são duas, é aquela marcação dupla em cima do Oliveira. E fica difícil para sair pro jogo, né, meu Fabinho? E isso, eles avançam a linha, nem só que o Gustavo aqui, o outro lateral esquerdo também, eles pressionam muito quando o Oliveira está com a bola, com o Carlos está com a bola lá também, para o São José não ter essa transição de passe. Porque toda vez que o São José colocou a bola no chão, trabalhou correto, achou o Branquinho, teve perigo de gol com o Marília. Então eles pressionam, eles sobem a linha deles até aqui em cima do Oliveira mesmo, e fica difícil pro São José. É só ter tranquilidade, mas o Peixe chamou o pessoal aqui no cantinho, na hora que o Thiago deu no chão lá, deu uma conversadinha com o Branquinho, com o Oliveira, né, com o Pablo, e o Alan Lopes, que quase você não falou muito no nome dele aí. Ele precisa entrar mais rápido possível no jogo. Tá meio quietinho, tá meio tímido o Alan Lopes. Vai se preparando, o Léo Couto para a cobrança da falta pelo lado direito. É o Marília, em uma nova tentativa pelo lado direito, autorizado. Fez a cobrança pelo alto, forte demais, tentou toque de cabeça. Chega a zaga para fazer o corte, pegou o rebote, o bala batido de longe para a linha de fundo. Sem perigo, Beto Andrade. Sem perigo, a falta batida ali pela direita pelo Léo Couto. E no rebote, o chute sem nenhum perigo para o goleiro Thiago Santos. Rony Petros. Foi Bruno Sabiá quem soltou a bomba de perna direita, sem perigo para o gol do goleiro Kleber. Olha para o goleiro Thiago Santos da equipe da Águia. Conosco você já sabe. Equipe Diesel Autopeças, solução e remanufaturados, Rua Caravelas 45, Vale do Sol 3931-2574. Se preparando o Thiago para a cobrança do tiro de retorno, já cobrou de perna direita procurando o Jucinho, subiu, não alcançou a bola, chegou a zaga mandando para a linha lateral, essa foi na geral lá, hein, ô Beto? Essa foi lá na geralzona, não, voltou, lá, já voltou, lateral para o São José aqui, Beto. Se não me engano, o Carlos está com a bola. Vai se preparando o Carlos para a cobrança do arremesso lateral, ô Fabinho, esse jogo tá meio truncadinho, né, Fábio? Não tem muitas emoções, né, Fábio? É, porque... Tá disputado, mas emoção mesmo quase nenhuma, né, Fábio? Isso, bastante pegado, tá bastante pegado. Entendeu? Mas tá sendo um jogo interessante de assistir, viu? As duas equipes tá mostrando um bom trabalho. Só que com mais volume de jogo, o Marília. Olha o Pablo, Pablo jogando no meio, recuando a jogada, deixando com o Gutierrez de primeira, já deixou com o Douglas. Douglas domina, olhou de perna direita, preparou o lançamento à esquerda, muito forte, procurando ali o Jussinho. Chegou a zaga, faz o corte na primeira, que chega tocando de primeiro o Danilo Bahia, no toque, chega cortando de qualquer maneira o Douglas para a equipe da Águia. O Marília insistindo, jogo muito truncado nesse meio de campo. Vem, falta o jogo de desmantelamento. Opa, e chegou sonando aí o Josiel, hein, ô Robinho? É, até que ele tem um eita aqui, porque o Nescau veio. Cara, foi o Nescau que chegou, né, literalmente aqui, né, pra cima do Pablo. Grande do Gustavo Nescau. Chegou solando o Josiel. O árbitro em cima do lance marcou a falta. Tá certinho aí, ô Fabinho? Isso, em cima do lance. Agora ele tava em cima do lance. Porque ele tá pitando algumas vezes e correndo igualzinho o outro árbitro da quarta-feira aqui contra o Bandeirantes. Agora ele tava em cima do lance aí, ô Juani. Hora certa pra você, em nome de padaria Flor de Peso. Repito pra você, conferindo a hora certa. São 20 horas e 30 minutos em São José dos Campos. Eu repito e confirmo, 20 horas e 30 minutos em São José dos Campos. No plim-par do placar, é hora de você se ligar na matemática do jogo. Anotem os números, galera. Tempo e placar. 30 minutos passados, primeiro tempo, eu repito, eu confirmo, primeira etapa de jogo, Martins Pereira, 30, Trintinha, meia hora, tudo igual no Martins Pereira, ninguém mexeu no placar, 0 São José, 0 também para o Marília. Um show de transmissão com a melhor equipe, Equipe Futebol Show. Olha o Marília jogando a bola passada longe demais. Aí não tinha nem como alcançar o Danilo Bahia, hein, Beto? É, não teve nem a oportunidade de dar o passe aqui pro Danilo Bahia. Foi muito forte, tão forte que é a lateral do São Zé. Arremesso já cobrado pelo Oliveira, recebe de volta do Branquinho. Tenta tabela curtir. Oliveira, aí não, Oliveira. Fica difícil, sim, querido. Jogou direto pela linha lateral, né, Beto? É, foi um outro tijolo aí do Oliveira. A lateral agora pro Marília. Cobrado pelo lateral, forte, hein? Danilo Bahia do Marília. Já cobrou Danilo Bahia, recebe de volta ali do Léo Couto. Esse Danilo Bahia pra lá, foi empurrado, pediu falta, não houve nada, a bola saiu, aí tocou por último na bola. E arremesso pra equipe da Águia. Oliveira já cobrou procurando o Jussinho, foi empurrado aí pelo zagueirão, o Vitor Souza. É falta e o árbitro marcou, Beto. Vitor Souza em cima do Jussinho. E vamos lá, São José mais uma vez com a bola contra esse bom time, um time até fisicamente forte aqui do Marília, viu? Eu tô reparando aqui. Não sei se o Fabinho concorda comigo. Gutierrez já tocou pra Carlos, que ultrapassa ali, que divide o gramado, vai pela direita, faz o black na primeira, já tocou no meio, já deixou ele com o Alan. Alan recebe, tem três na marcação, tocou para aí pro Radley, pelo lado direito, já deixou Carlinhos, recebeu, tem Oliveira partindo, cruzamento, chega tocando de cabeça as águas de qualquer maneira, completa Danilo Bahia pra tirar o sufoco, recebeu Alan, dominou, Radley, dominou, ajeitou, girou, abriu, recebeu, é o Jussinho, preparou, ajeitou, pra Carlos, cruzamento, rasteirinho na perna do zagueiro, tinha que ser pelo alto essa bola, aquele chuveirinho tradicional, Beto. Exatamente, Rony. Tem que aproveitar e cruzar pelo alto. Se for por baixo, os caras vão tirar mesmo. Branquinho na bola, escanteio. Ou como diz o nosso querido Nenê Cruz, esquinado para a Águia do Vale. Grande Nenê Cruz, lá no Pararangaba ouvindo a gente. Vai se preparando o Branquinho para a cobrança do escanteio pelo lado direito. Já foi autorizado, correu de perna direita. Cobrou mal demais o Branquinho. A zaga corta o recorte dele, que estava voltando. Tem condição no jogo, dominou. Preparou, cruzamento de novo na marca do pênalti. Toca de cabeça, chega a zaga para fazer o corte. O Beto Andrade. Exatamente, teve ali. Escorou de cabeça, mas não foi pro alvo. E foi desviada a bola, lateral pro José Oliveira. Oliveira já cobrou, recebeu de volta, dominou, preparou, Oliveira bateu direto, o goleirão ficou marcando mosca, escanteio, bateu na zaga, ele fingiu que foi, não foi, quando foi, ela passou, Beto. Isso, Jussinho não sabia o que queria na vida, se ia finalizar, se não ia, se joga. E mais uma vez, escanteio pro São José, Rony. De novo, o Branquinho cobrou pelo alto, subiu a zaga no bate-rebate, chega tirando de qualquer maneira a zaga da equipe do Marília, o rebote da equipe da Águia, aquele do grande cinco tá sozinho, o Josiel domina, ele que tem a camisa 5, dominou, preparou, olhou, virou jogada forte demais, chegou tocando de cabeça a zaga do Marília, vai chegar por ali, no bate-rebate sobrou, virou de novo, recebeu o Gilcinho, dominou, preparou, olhou, aliás, o Branquinho que tá por lá, dominou, jogou mais atrás, já deixou com o Pablo, dominou, de perna direita, ajeitou, bateu mal, Pablo, não pegou o rebote, olha o contra-ataque do Marília, é 1, 2, 3 daqui, o da Águia, contra 2 do Marília, recebeu, esse é o Bruno Sabiá, tocou errado, olha o Bruno Douglas também recuando, marcando bobeira, mesmo assim já deu certo, com certa jogada, fez lambança, já deixou com o Carlos, tocou à frente, Gilcinho não teve domínio, recebeu ali o garotão da 8 daqui, da Águia, com o Alan Lopes, girou pra lá, pra cá, ele tenta aparecer pro jogo, tá sumido. Alan Lopes tentou, abriu na esquerda, recebeu o Oliveira, o garotinho Oliveira dominou, preparou, tocou curtinho, mais à frente, procurando o Hazen, gira o corpo em cima do céu de inventário, girou em cima do Geninho, pra lá, pra cá, cortou, tentou bater, prensado o rebote do Marília, que está jogando com o Danilo Bahia, ele domina, faz o toque rapidinho, já deixando com o Bruno Sabiá, gira o corpo em cima do primeiro, abriu, mais à frente, procurando o Lucas Lino, dominou, pra lá, pra cá, tem marcação do Carlos, chegou também ali o Alan na marcação, no bate e rebate, o Alan tocou por último na bola. O Bandeirinha ficou olhando pro juiz, o juiz olhou pro Bandeira, aí o Bandeirinha foi e apontou pra Águia, tá certo? Pro Marília, tá certo, Beto? É, a gente até tentou gritar aqui, nossa, não deu, a bola é do Marília. Não pode, viu, Beto? Hora certa pra você, né? Hora certa pra você em São José dos Campos. 20 horas e 35 minutos em São José, eu repito, confirmo, 20 horas e 35 minutos aqui na capital do Vale, tudo isso em nome de... para a construção na região do Parque Novo Horizonte, 997-91-3812. No Plim Plá do Placar, é hora de você se ligar na matemática do jogo. Anotem os números, galera. Tempo e placar. 35 minutos, olha a equipe do Marília insistindo, dominou de pé na direita, bateu prensado direto para a hora H. Foi travado na hora H pelo Douglas. Escanteio para a equipe do Marília, conferindo o tempo para você. 35, primeiro tempo. 0 São José, 0 também Marília. Um show de transmissão com a melhor equipe. Equipe Futebol Show. O Marília não tem pressa para cobrar os meus canteiros, até mesmo porque tinha alguém sendo recebendo atendimento lá, o jogador do Águia recebendo atendimento lá no outro lado, lá do Fabinho, o Beto Andrade. Isso, exatamente. Agora tudo normalizado, escanteio para o Marília, e se não é o pezinho ali do Douglas Mendes ali. Ia complicar, hein, Ronis? Rony, escanteio, Marílio. Vai se preparando o Leoculto, autorizado o Leoculto para a cobrança de perna direita. Ele olha, se concentra, caminhou, preparou, fez o levantamento, cruzamento na marca do pênalti, subiu, tocou de cabeça, bola direto para a linha de fundo, Beto. Isso, Cauã cabeceou lá no quarto andar, mas tranquilo aí para o Thiago Santos, tiro de meta para o São José Esporte Clube. Tiro de retorno para a equipe da Águia, vai se preparando ali o Thiago Santos, já tocou curtinho, já deixando com o Gutierrez, tentou, bateu muito mal na bola, vai ficar de graça pro goleiro, o Kleber da equipe do Marília. Ô Fabinho, esses lançamentos assim fica complicado, essa ligação direta, hein, Fabinho? É, eu falei para você, todas as vezes que o São José colocou a bola no chão, trabalhou com o Pablo, com o Josué, que tem qualidade para fazer isso, saiu um contra-ataque do São José, vem Marília, Rony. Voltou Marília jogando pelo lado esquerdo, levou vantagem no lance, correu demais a bola, mesmo assim deu certo, ele fez o domínio, insistiu na dividida, é arremesso para a equipe da Águia, vai se preparando o carro para a cobrança. Tá? Então, Rony, aí estão rifando em cima do Gilson, mas como é que o Gilson vai ganhar aqui em cima, bola por cima, em cima do Danilo, até do Bahia aqui, do Vitor Souza, que são altos demais, entendeu, cara? Se coloca no chão. Um abraço, você. Olha, voltava, pode seguir, Fabinho. Então, se coloca no chão, vem trabalhando. O Josué tem qualidade, o Pablo tem qualidade. O Alan Lopes também tem qualidade para sair com esse jogo por baixo. Agora nós ficamos rifando aqui, o Marília toda hora ganha a segunda bola e vem forte. Eles vêm forte mesmo para cima do São José. Recebe o Gutierrez, joga na esquerda procurando o Oliveira, se gazaga, faz o corte na primeira com o Danilo Bahia, insistiu o equipe do Marília, e recebe o grotão da sete, que é o Léo Couto, já tocou mais à frente, se antecipa, corta a zaga, o reporte do Alan Lopes, tá meio sumidão do jogo, tem que aparecer, garotão, ele tá meio sumido no jogo, tentou o lançamento procurando o Jucinho, a bola foi forte demais, ninguém alcança, chega a zaga do Marília, cortando na primeira, no bate-rebate, que chegou dominando o Lucas Lino, houve falta. Segue, Beto. Falta do Carlos, ali em cima do Lucas Lino, bola para o Marília. Acabando o primeiro tempo, a partida, a equipe Futebol Show comanda o intervalo dinâmico. É com a equipe Futebol Show. Arremesso lá para o Marília. Já foi cobrada a falta ali pelo Vitor Souza. Jogou pelo alto, subiu, cortou o Gutierrez na primeira. Chega Carlos, pega o rebote. Foi prensado, está apertado ali pelos atacantes daqui do Marília, que é o Lucas Lino. Insistiu ali o Carlos, jogou, mesmo assim deu certo, o Marília não alcançou. Olha o Gilcinho, marcou o bobeiro o Gilcinho, o rebote do Hades que domina para a equipe da Águia, tentou na dividida, o rebote do Branquinho, não alcançou o Branquinho, chega a zaga no Vitor Souza, quem tentava o domínio, chega o Branquinho, lá disputou com o Danilo Bahia, melhor para Danilo Bahia, jogou errado, recupera, melhor para Josiel, que recupera para a Águia, deixando para Gutierrez, aliás, o Carlos, voltamos atrás, para Gutierrez, de primeiro, para Josiel, já dominou, linda jogada, que puxada do Josiel, com categoria, já deixou para o Pablo, dominou o Pablo, enfiado, em profundidade, saiu do gol o goleiro Kleber para defender Beto Andrade. É, então, quer criar demais, não faz o simples ali. Tá complicado hoje. Marília com a bola. Equipe Diesel Autopeças informando, hora certa para você em São José dos Campos, a capital do Vale. São 20 horas e 40 minutos em São José dos Campos. Eu repito, eu confirmo, 20 horas e 40 minutos em São José dos Campos. No plim-plim do placar, é hora de você se ligar na matemática do jogo. Anotem os números, galera. Tempo e placar. Em nome de equipe Diesel Autopeça, solução em remanufaturados, Caravelas 45, Vale do Sol 3931-2574. 40 minutos passados, primeiro tempo. Eu repito, confirmo, lançamento na grande área, bola foi forte demais, passou por todo mundo, direto para a linha de fundo. Eu repito para você, tempo de jogo no Martins Pereira, 40 minutos, primeiro tempo. E não para cá, alternativa, tudo igual, São José 0, Marília também 0. Equipe Futebol Show, compromisso com o torcedor. Visite o site da Equipe Futebol Show, equipefutebolshow.com.br. Fabinho, eu tô achando que o Thiago Santos tá demorando demais pra repor essa bola em jogo. Faz tempo, hein, Thiago? Ô, Fabinho. É, porque ele tá querendo que alguém saia aqui pra poder jogar. Porque vai ficar rifando toda hora. O São José tá sem o atacante de referência nas bolas aéreas que o Thiago tá quebrando. E tá ficando difícil. Aí vai subir o Gilcinho, vai subir o Branquinho, que não são muito altos. A bola vai retornar de novo no pé do Marília. Eu acredito que se o Alan Lopes e juntamente com o Pablo sair, dar um passinho um pouco mais para trás aqui, para pedir, para poder sair jogando com pé em pé aqui, vai dificultar para a equipe do Marília. Mas estão muito longe ainda, porque o Marília sobe essas linhas deles para bater aqui em cima do Thiago Santos. Ele está demorando sim, mas ele está também querendo que alguém saia aqui do lado para poder jogar. Aí o Pablo, afunila, aí o Carlos também afunila lá junto com o Josué, aí ninguém sai aqui para jogar. Tem que ser aqui o Josué, tem que ser aqui o Alan Lopes, tem que ser aqui o Pablo, para poder jogar em pé em pé. Agora, se ficar rifando lá, o Gilson não vai pegar na bola, não vai. E tá jogando bem, tá bem nos jogos. A bola que chegou no pé dele, ele criou, teve alguma situação. O São José precisa arrumar esses três no meio agora, mais rápido possível, colocar eles no jogo. Porque só tá sobrando pro Josué. Toda vez que o Josué pega a bola, ele consegue achar aqui o Branco com qualidade. Eles têm qualidade para fazer isso aí. É, só que ele corre o risco de levar um cartão amarelo com essa demora aí em repor a bola, né, o Fabinho? Não é a primeira, é a segunda? Com certeza, né? Com certeza, porque o que está acontecendo? O Marília não está deixando o São José sair jogando. Porque eles estão se andando aqui em cima, funilando em cima dos nossos dois back, em cima do Thiago aqui em cima. Então está tornando dificuldade. Então faz o que? Sai um pouquinho para jogar. Estão se afunilando muito aqui em cima do Marília e aí vai o chutão. Gutierrez recebe tanto lançamento, chegou Danilo Bahia, não alcançou, quem domina é o Oliveira, dominou Oliveira, partiu pro meio, saiu do primeiro, faz o toque curtinho, já deixando com a fera da sete, que é o Pablo, tentou cruzamento na grande área, bate, bateu na mão, o cara pedindo penalidade, ô Fabinho, se tivesse o vai, Fabinho. Pênalti, bateu sim na mão do zagueiro do Olímpia, foi sim, pênalti, bateu na mão do zagueiro do Marília, aliás, e daqui deu pra ver. Só que lá dentro, eu acho que ele estava um pouquinho longe com a visão meio coberta, mas bateu sim na mão do zagueiro do Marília. Só que estavam muitos próximos da jogada, aí fica difícil, não dá tempo nem de você ter aquele reflexo e tirar a mão da jogada, né, Fabinho? É, interpretação, né? Mas se bateu, ele tem que dar o pênalti. Toca de cabeça ali o Douglas, no bate reparte, subiu ali para a feira da número 5 da equipe do Marília, aliás, assim não, 7. É o Léo Couto quem domina para a equipe do Marília, foi acochado, já deixou mais atrás, deixando para Vitor Bahia, deixando para Carlos, quem domina, o Vitor Souza, melhor. Olha, dominou, preparou, é o Lucas Lino, girou, cortou, para lá, bola rasteirinha por entre a perna do Gutierrez, na cobertura, chegou cortando o Josiel, ele não quis bater, não foi fominho, aí a zaga chegou cortando. Do Beto Andrade. Exatamente, e tava impedido ali o Lucas Lino, hein? Bola batida pro gol, bateu no contrário, a bola não chegou a sair, evitou a saída, e o Thiago Santos evitou a saída, e saiu ou não saiu, Beto Andrade? Ih, acho que saiu, hein, será? E outra informação aqui, os jogadores reservas do São José no aquecimento, hein, o Rony? Acho que vai ter mudança pro segundo tempo. Gilcinho domina, faz o toque pra Branquinho, mas atrás já deixou ali com o Carlos, toca no meio. Quem domina é a fera da sete, que é o Pablo. Domina o Pablo, ele carrega, conduz pra que baga. Botou velocidade no lance, abriu, forte demais. Mesmo assim deu certo. Oliveira domina o cruzamento, bateu no contrário, vai chegar cortando de qualquer maneira. Não deu. É, a equipe da Águia que recupera ali com o Raza, gira o corpo pra lá, gira pra cá, chama alguém pra jogar com ele. Recua a jogada mais atrás, deixando aqui com o Douglas. Dominou, já escorando, deixando com o Josiel. Abriu na direita, lateralmente deixando bem pra Gutierrez, recebendo mais à frente, deixando pra Carlos. Carlos recebe, tem ali o Jucinho. Ele preparou pra tentar com o lançamento pra Jucinho. Toca de cabeça, chegou cortando a saga do Marinho. O rebote é do Josiel, que domina pra Águia. Tem ali, não, com o bobeiro. Ô Josiel, demorou demais, cochilou, o cachimbo caiu. Olha a Águia insistindo, com o Branquinho, lado direito, cruzamento, falhou, zaga na primeira, passa a bola por todo mundo, pegou o rebote, o Pablo, o Radley, dominou, ajeitou, buscou espaço, cortou, tenta o cruzamento, corta a zaga de qualquer maneira, o rebote da Águia que insiste nesse finalzinho de primeiro tempo, bola recuada pelo Pablo, mas atrás, para o Douglas, bateu direto, prensado, o zagueirão, espirrou o taco dele aí, ô Beto. Exatamente, no lance anterior, a bola passando ali, bem próximo do Gilcinho, não aproveitou a oportunidade ali, e teremos dois de acréscimo, Rony. Vamos a 47. 45 minutos, primeiro tempo. Eu repito pra você, 45, primeira etapa de jogo, Martins Pereira. Tudo igual. Olha, recebendo a equipe do Marília, ele com o Leocoto já deixando mais atrás, recebendo de volta. Leocoto se apresenta também ali pra receber. O zagueirão do Marília dominou. Esse é o Vitor Souza. Ele recebe, já recebeu, tocou de volta mais à frente. Chega cortando o Carlos, dominando para a equipe da Águia. Mais atrás tem o Gutierrez, tem também ali o Douglas. Ele olha, tranquiliza, pisou na bola, volta ao jogo. A equipe do São José não tá querendo jogo nesse finalzinho de joguinho, não, eu. Beto Andrade. Exatamente, é, já segurando para esperar acabar o primeiro tempo. São José com a bola aí. Pablo recebe, saiu do primeiro ali, que era o garotão da 10, que era o Bruno Sabiá. Olha a equipe da Águia, o Rádio recebeu, a partida ajeitou, cortou de perna direita, um balaço direto da linha de fundo. Essa passou bem perto do travessão, passou tirando aquela famosa casquinha na trave, Beto Andrade. Exatamente, aqui pelo meio, eu me lembro até do professor Márcio Oliveira, que ele fala que o Radley, ele rende muito melhor ali no miolo, ali no meio. E foi justamente por ali que ele chutou e passou pertinho da trave. Oportunidade importante aí pro São José nesse finzinho de primeiro tempo, Juan. Ele sempre corta para bater de perna direita. Tem que arriscar uma hora ou cortar pro lado esquerdo, porque o zagueiro vai manjando essa jogada. Aí uma hora corta, faz dar uma de louco. Tá manjado, é. Exatamente. Dá um corte pro lado esquerdo e arrisca, né, Fabinho? Isso, ele cortou bem. Ele trouxe para dentro com velocidade. Só faltou um pouquinho, tirar um pouquinho do goleiro. Se ele dá chapada também, eu acredito que ele bate bem na bola. Eu acredito que poderia sair uma sante perigosa pro São José. E o São José adiantou um pouquinho, tá vendo? Já fez a equipe do Marília dar o chutão, rifar a bola, entendeu? Nesse final do jogo ele adiantou um pouquinho a linha pra frente também. Arremesso lateral já cobrado, recupera a equipe do Marília no seu setor defensivo. O Marília vem jogando, falhou, não domínio, domínio. Olha, tentava o domínio, mas não estava valendo mais nada porque o Matheus dominou. Mas aí o árbitro fez o quê? O Beto terminou o jogo, primeiro tempo. Isso, apita o árbitro Márcio Matos, final do primeiro tempo. Zero pro São José, zero pro Marília. E vamos ver o Renato Peixe conversando ali com o auxiliar. Vamos ver o que o Renato Peixe aí vai preparar para o segundo tempo. Será que teremos mudanças? Vamos discutir isso no intervalo. Intervalo dinâmico com a equipe Futebol Show, comando dele. O primeiro tempo acabou, mas agora você fica bem informado com o intervalo dinâmico, reportagens com os jogadores e a leitura desse primeiro tempo de jogo. Intervalo dinâmico. Intervalo dinâmico, equipe Futebol Show. Final de primeiro tempo aqui no estádio Martins Pereira, São José Esporte Clube 0, Marília Atlético Clube também 0. A opinião, a análise deste primeiro tempo de Fabinho Sá. Eu vou começar pelo Marília. O Marília, quando ele se defende no 3-5-2 e quando ele ataca, ele ataca do 4-3-3 e vira forte em cima do São José aqui. E o São José, E o São José, se ele não tiver a calma, não tiver a paciência e transitar essa bola de um lado para o outro, o Gilson não vai pegar na bola, o Branquinho não vai. Aqui o Douglas está tentando rifar lá em cima para eles, o Gutierrez também. Não adianta, não vai adiantar nada, porque ele está com o losango aqui no meio, o São José, só que ele não consegue já o Josiel, o próprio Alan Lopes junto com o Pablo. E quando eles pegam essa bola com velocidade aqui, São José, aí saem essas coisas que saiu aqui. O Hasley por dentro, cortando e batendo, arrematando no gol, né? E dificultando a defesa pro Marília aqui. E o Marília aqui na saída de jogo dele, nesse final de jogo, o São José adiantou um pouquinho, já dificultou também a saída de bola deles aqui. Aí foram obrigados a dar o chutão, aí teve o lateral lá pro São José. São José pressionou de novo e recuperou a bola. Agora, se toda hora ficar trazendo aqui pra em cima do Douglas Mendes, em cima do Carlos, em cima do Gutierrez, não vai aguentar. Não aguenta, tem hora que vai espanar. E esse jogo interessante do Marília, uma equipe muito bem treinada pelo Guilherme, muito bem treinada mesmo. Esse Lucas Lino aí movimenta demais, tem uma movimentação assim, até fora do sério, porque ele tá do lado direito, ele tá do lado esquerdo, ele tá confundindo aqui até o setor defensivo do São José. Aí é onde entra aqui o Gustavo Nescau, um bom domínio de bola, um bom pivô, a centroavante alto, né, que a gente tá querendo, né? Agora, se ficar fazendo esse tipo de situação aí, tem que colocar o Anderson Magrão, porque o Magrão faz o pivô, ele sobe de cabeça, ele ajeita a bola aqui, entendeu? Agora, se ficar rifando pro Gilson, pro Branquinho, eles vão sofrer, ele vai pegar a segunda bola toda hora mascada e não vai ter tempo de girar para entregar essas bolas pro Hasley. O São José precisa arrumar esse setor de meio campo o mais rápido possível, senão vai dificultar. Marília bem no jogo mesmo, é uma equipe interessante, um time que tem um sistema de jogo interessante, defende com 3-5-2 e ataca com um 4-3-3. Então, se avança os dois laterais aqui na frente, é um sistema interessante. Não encaixou ainda, né? Mas eles não dão chutão. Eles não dão, só deu chutão agora no finalzinho do jogo. Eles, todas as vezes, eles saem com os dois backs aqui e os dois alas aqui em cima da zaga do São José. Essa aqui, minha análise aqui desse primeiro tempo. E o arbitragem, que está um pouquinho longe do jogo também. Já vou falando da arbitragem, está muito longe do jogo. Já era para ter aplicado alguns cartões também. Teve algumas jogadas de perigo, de chegada forte, faz parte do jogo. Mas aplica o cartão, ganha o jogo logo, para não ficar essa situação. Quanto o Bandeirantes, ele está fazendo o mesmo sistema, esse árbitro de hoje. Ele marca a falta e já sai correndo. Entendeu? O professor Márcio, eu tô observando isso aqui, e o professor Márcio na transmissão passada foi feliz pra caramba, e hoje ele faz isso. Teve um pênalti pro São José, talvez a visão dele estava encoberta, mas bateu na mão, bateu, é cal. Hoje se bate na mão e no ombro, estão dando pênalti, ele estava mal posicionado nesse lance do pênalti. O intervalo é rápido, na volta mais intervalo dinâmico aqui no 107,9 para toda a Zona Sul de São José dos Campos, da Equipe Futebol Show, na Rádio Alternativa FM, também no Facebook da Equipe Futebol Show e no aplicativo Rádiosnet, além do site da Alternativa FM e do site da Equipe Futebol Show. De tradição em fabricação de elevadores prediais, industriais e residenciais. Segurança em elevadores é com a Sectron. Manutenção, modernização, peças e acessórios. Sectron Elevadores, Praça Cariri 252, Chacras Reunidas em São José dos Campos. Telefone 3935-2250 ou visite o site sectron.com.br. Sectron.com.br e curta a página no Facebook Sectron Elevadores. Sectron Elevadores, há mais de 26 anos elevando sua qualidade de vida. Quem conhece não discute. O melhor pão de São José é na padaria Flor de Ipê, Rua Paraíso, número 25, Jardim América. Pão quentinho a toda hora. Diversas opções de salgados, lanches, pizzas, diversos tipos de doces para o seu refinado paladar, além da completa linha de bebidas. Seja qual for o seu apetite, a padaria Flor de Ipê sempre tem o melhor a lhe oferecer, em um ambiente super agradável. Padaria Flor de Ipê, Rua Paraíso, número 25, esquina com Estrada Velha, Rio São Paulo.

Se ele não, se o time dele tiver um pouquinho mais de calma, um pouco mais de paciência, e ele é um cara que cobra pra caramba aqui no banco. Eu tô vendo ele dar uns gritos, chamando, cobrando o Lucas Lino lá, o próprio Couto, número 10, interessante, canhoto, entendeu? E esse sistema de atacar dele, no 4-4-3 aqui, 4-4-3, ele se avança aqui mesmo, entendeu, João? Agora é um time, nesse primeiro tempo, São José usou e abusou de bola aérea, porém não tem nenhum centroavante de área, um centroavante de origem, que seja aquele homem-gol. Lucas Lima, todo mundo sabe, está suspenso, e o Anderson Magrão está no banco. Você acredita que agora o técnico Renato Peixe deve voltar com o Anderson Magrão na referência, ou ele deve mudar o estilo de jogo e tentar entrar na defesa do Marília pelo meio e não pelas beiradas, levantando a bola na área? É, com esse estilo de jogo aí, ele vai ter que colocar o Anderson Magrão. Porque o Jucinho não vai, não tem como. Na cabeça, na bola aérea, o Jucinho tá sendo sacrificado hoje aqui. Tá dando até dó do Gilson. Agora, se ele quiser mudar o sistema de jogo dele, passar a atacar também no 4-3-3, também é uma boa. Só que ele precisa arrumar esses três homens aqui no meio campo. Porque se ele não arrumar aqui, ele vai sofrer o jogo todo. Agora, nesse estilo de jogo do Gutiérrez, do próprio do Douglas aqui Mendes, rifando a bola para pro Gilcinho e para depois nós vir para brigar pela segunda bola, vai ficar difícil, porque o São José fica distante. Fica distante no que sentido? O Douglas, mãe de quebra, ele funila a bola no Gilson e nossa zaga, o nosso meio campo, tá aqui perto deles ainda. Agora, se ele quebrar e fazer seu time andar até o próximo meio, vai ficar uma briga boa pela segunda bola. E vou falar pra você, o time do Marília é muito bem treinado, mas muito bem treinado mesmo. Eles já sabem aonde praticamente o seu companheiro tá. Agora, mais uma boa partida do Josiel, camisa número 5 do São José, primeiro volante, muito seguro, tá em todas as bolas e ainda tem bastante técnica para sair jogando e bastante qualidade para sair jogando, para ser aquele primeiro homem de armação do São José, né, Fabinho? Isso, mas João, foi isso que eu tava falando antes de acabar o primeiro tempo. O Pablo tem essa qualidade, mas tá sobrando só pro Josiel, aliás. Ele tem essa qualidade, toda vez que ele girou o corpo dele para frente, ele conseguiu achar o Carlos, conseguiu achar aqui o próprio Oliveira, conseguiu achar o Branquinho, mas tá sobrando só pra ele, entendeu? Só tá sobrando só pra ele, tem uma hora que ele vai cansar, aí os caras começaram a rifar a bola, e o que acontece? Ele vai ter que sair na marcação, vai ter que sair na caça, porque a bola não parou de passar no pé dele. Uma boa técnica mesmo, bem frisado aí, viu, João? Um bom jogador, cabeça erguida, vira dos dois lados a bola, né? Só que nós temos que ter cuidado nessa saidinha da bola da gente aqui, que no jogo contra o Bandeirantes aqui nós erramos, e contra o Rio Preto também nós erramos. Tem que tomar muito cuidado. Eu acho que a bola ainda... Acho não, tenho certeza. Essa bola tem que ser por baixo. Agora, se ele quiser alterar a equipe dele, ele vai ter que colocar o Magrão pra brigar com os dois back aqui. Os dois back do Marília aqui é alto demais. O Gilson, nesse setor aí, vai ficar difícil. Entendeu? Agora, se ele quiser fazer esse 4-3-3 aí, pode abrir o Gilson aqui, o Hasley lá, e colocar o Magrão. Entendeu? Aí ele vai ter que abrir a mão de um dos volantes. Agora, pelo lado do Marília, talvez o jogador mais perigoso, você falou bastante do Lucas Lino, camisa número 11. O Nescau, centroavante, que ficou um tempo lá no Oriente Médio fazendo um teste para ver se o Marília ia faturar mais de 20, 25 milhões em cima dele, né? Acabou que voltou pro MAC. Foi muito bem na temporada da Copa Paulista do ano passado no vice-campeonato para Portuguesa. Você acha que a defesa do São José conseguiu anular o Gustavo Nescau, camisa número 9, nesse primeiro tempo, Fabinho? Mas ele é um centroavante muito interessante, viu? E quem faz esse tipo de trabalho pra ele é o Lino, que se mexe pros dois lados e ele segura os dois back aqui. O Mendes e o Gutierrez tá tendo trabalho com ele, sim. Tá tendo trabalho com ele, porque quem faz o tipo de trabalho dos dois lados é esse Lino. Jogador interessantíssimo, atacante interessantíssimo. Tem fôlego, habilidoso, parte pra cima e se mexe dos dois lados. Aí bagunça um pouquinho o setor defensivo do São José. Se ele não reposicionar esses três volantes dele aqui, vai arrebentar de novo, porque o menino balança muito. E o Nescau é um jogador interessante. Todas as bolas que ele veio nele, ele conseguiu dominar, conseguiu ajeitar, até mesmo arrematar pro gol. Agora, com esse resultado, as duas equipes vão subindo duas posições na tabela. O São José vai para a sexta colocação, se mantém na sexta colocação. O Marília vai para quinta. Por quê? As duas equipes vão para 18 pontos. Passam o Primavera de Indaiatuba, que continua com 17. Os dois times começaram a rodada com 17. O Barretos, que tem 18, tem o mesmo número de vitórias que o Marília, portanto, mas um número de vitória a mais que o São José. Portanto, o São José, perdão, vai para a sexta colocação, para a sétima colocação, e o Marília consegue subir para o quinto lugar. Ei, João. Então, Marília fica em quinto, Barretos em sexto, São José em sétimo, Primavera em oitavo. Diga lá, Fabinho. Mas se ele quiser quebrar essas linhas aqui do Marília, ele pode colocar o Lucas Formiga, que é veloz. Que é um cara interessante, que é rápido, que vai dar trabalho, vai segurar os alas aqui, entendeu? Ele pode fazer isso aqui também. Só que aí ele tá lá melhor, eu não sei qual foi a conversa dele, né? Aí, é com vocês aí agora em cima. A bola vai rolar, Ruane Petros! Bola rolando para o segundo tempo do Martins Pereira. Bola já tá rolando aqui no Martins Pereira, segunda etapa de jogo, tudo igual, 0-0, placar ainda do primeiro tempo aqui no Martins Pereira. E você sabe, vai conferir tudo com a gente, bola lançada na grande, saiu do gol, o goleiro mandando pra dentro de fundo, tocou mal na bola, o Lindo foi infeliz, ô Beto Andrade! Exatamente, jogada pela direita, e o Lino foi infeliz na conclusão. Sorte pro São José, Ruane Petros. Perigo, perigo aí na zaga da Águia, hein, ô Fabinho? É, numa saída de bola difícil do lado esquerdo, eles saíram com velocidade lá. Se o Lino tivesse com o corpo arrumado, ia ser 1-0 pro Marília, hein? Ruane. Não, informação? É, aparentemente não tivemos mudanças nos dois times. Tanto São José como Marília não fizeram alterações aí no intervalo. Agiram bem os dois treinadores, não mexendo nas equipes, ô Fabinho? Aquilo que eu falei, né, Ruane? Se ele quisesse um jogo interessante, se ele parar de querer refiar a bola, ele precisa colocar o Magrão. Agora, se ele conseguir, pé em pé, fazer quebrar essas linhas, porque o São José tem que quebrar essas linhas aqui. Se não quebrar essas linhas do Marília, que é muito bem montada, vai ficar difícil. Vai ficar difícil por quê? Só tá pegando bola mascada, bola chutão, bola aérea toda hora, que não tá tendo sucesso, né? É com você, Ruane. Equipe Diesel Autopeça, solução em remanufaturados, Rua Caravelas 45, Vale do Sol, 3931-2574. Houve falta aí aqui no lado do setor direito de ataque da equipe da Águia, tá certo, Alberto? Isso, foi a carga excessiva aí do Carlos em cima do Lino, se eu não me engano, né? E aí, falta pro time do Marília. Vai se preparando o goleiro Kleber Alves para a cobrança da falta aqui pelo lado esquerdo, autorizado, de perna direita ele faz o levantamento ali, quase que na meia lua, toque de cabeça, zaga da Águia, corta o Gutierrez, de qualquer maneira espirrou o taco dele, ficaram pedindo falta em cima do José, mas não houve falta, não houve falta do, pedindo falta do Bruno Sabiá, houve falta aí, Alberto? Foi Sabiá em cima do Josiel, falta marcada aí pro São José, hein? Falta feia, tá reclamando ali o Josiel, eu acho que o juiz, o Márcio Matos, vai pedir o auxílio ali do médico para dar uma olhada. Tá ali José reclamando, se queixando muito de dor aí, ô Ruanes. Fabinho, falta para cartão ou foi um lance de jogo, Fabinho? É, ele tava de costa pro lance, longe também do lance, entendeu? Então, ele não vai dar o cartão, porque se ele tá próximo da jogada, né? É passivo de cartão. Só que tá longe, ele não fez questão nem de ir perto do José, chegou agora que o pessoal fez uma pressãozinha nele, entendeu? É, ele tá longe do jogo, aquilo que eu falei pra você, Rony, tá longe do jogo. Então fica um pouquinho mais perto, o jogo tá bom. Tá bom o jogo, entendeu? Então só tá dependendo dele um pouquinho melhorar. E é novo, dá pra correr, dá pra ficar perto do jogo. Quem conhece não discute, o melhor pão de São José dos Campos é na padaria Flor de Pê, Avenida Paraíso, esquina com a Estrada Velha Rio São Paulo, passe preparando para a cobrança do arremesso, o Diogo Calixto para a cobrança do arremesso lateral para a equipe do Marília, passando de campo ali, assim meio que mancando, sentindo a perna esquerda, o Josiel, o árbitro esperando sair de campo para reiniciar o jogo, né, Beto? Mancando aqui, vai sair de campo para prestar atendimento. Vamos ver, hein? Diogo Calixto já cobrou o remesso lateral, recebendo de volta ali do Gustavão. Tentou o toque de volta, cortou o Gutierrez, mandando bola para a lateral. É o remesso que favorece a equipe do Marília pelo lado esquerdo. Vai se preparando o Diogo Calixto para a cobrança do arremesso lateral, ele toma distância, estica os braços, joga ali na grande área, chegou, tocou de cabeça, no bate, repate, gol, chegou cortando o Gutierrez, de novo para a equipe da Águia, insiste o Marília, bola tocada na esquerda, procurava o Bruno Sabé, a zaga corta ali com o Carlos, o Valério insiste, tentou o domínio, Aulino, dominou, girou, tava faltando, subiu, impedimento, impedimento marcado do Lucas Lino, deixa eu dar uma olhada aqui como é que está o Josiel, tá correndo ainda, mas se queixando um pouco ainda. Tá voltando ao normal, José. Sector Elevadores informando, hora certa para você, Alternativa FM, 20 horas e 10 minutos em São José dos Campos. Eu repito, eu confirmo, são 20 horas e 10 minutos em São José dos Campos. Olha o Bruno Sabiá dominando, preparando, olhando, olha pra quem jogar, faz o toque, já deixando com o seu lateral direito, que o Danilo tocou mais atrás de novo, recebendo, insiste o Marinho pelo lado direito, é por aí que estão gostando de jogar desde a primeira etapa. Volta o Marinho de novo, no plim pra do placar, é hora de você se ligar no tempo e no placar, Alternativa FM. Tempo e placar. Recebeu o Lucas Lino pelo lado esquerdo, partiu para cima do Gutierrez, botou jogada mais atrás, já recebeu, Bruno Sabia, gira o corpo, recebeu, falta, o árbitro não marcou, é só arremesso lateral, 5 minutos passados, segundo tempo, eu repito, eu confirmo, segunda etapa de jogo, Martins Pereira, 5 minutos passados aqui na Alternativa FM, pra cá você já sabe, tudo igual, São José 0, Marília também 0. Um show de transmissão com a melhor equipe, Equipe Futebol Show. Sectron Elevadores, 26 anos elevando sua qualidade de vida. Visite o site www.sectron.com.br. Eu disse Sectron Elevadores, impedimento do Gilcinho, tá certo aí, o Beto Andrade? Isso, do lado direito aqui, e o assistente subiu aqui a bandeira pro Gilcinho, impedimento de São José. E vinha o Marília. Tranquilo, lateral, Águia do Vale. Vai se preparando o Carlos para a cobrança do arremesso lateral. Ele estica os braços, faz a cobrança para Gutierrez. Insiste ali o Lucas Lino. Ele sai do Lucas Lino. Preparou de pé na direita. Tenta virar a jogada lá na esquerda. Procura. A bola foi forte demais. Vai chegar o zagueirão para fazer a proteção. Essa arremesso para o Marília fazer a cobrança pelo setor direito de ataque. Vai se preparando para a cobrança. O Danilo Bahia. Ele olha, estica os braços, se prepara para a cobrança do arremesso. Olhou, procurou alguém para jogar com ele. Já faz a cobrança procurando ali o Lucas Lino na jogada por lá, pelo lado direito. Tá por cima da marcação dele, o Douglas cortou, já recebeu de volta do Gutierrez, tem o Josiel, eu prefiro tocar ali, procurava ali o Lanopes, também o Pablo insistiu, o Marília recupera na dividida, melhor para aqui o do Marília, o Marília dominou, olha o Gustavão, perdeu a bola dividida para o Josiel, aí deixou a bola sair. Bom, tá enrolado de novo. Opa, tá deve... enroscado aqui, mas lateral pro São José, o Oliveira com a bola, muita reclamação dos dois times. Eu pensei que tinha marcado o fato, porque ele apontou com a mão esquerda pro chão, eu pensei que tinha marcado o fato, mas foi só o arremesso lateral. E aí, Fabinho, foi arremesso, foi falta, Fabinho? Foi arremesso lateral lá do outro lado. Arrisca aí. Entendeu? Porque tá longe do lance ele tá muito longe do lance. E outra, né, continua rifando essas bolas aqui pro Gilson. Se não arrumar esse setor aí de novo, o Josuel lá, inclusive o Josuel já deu uma dura aqui no Gilson, no Hasley aqui, porque a bola não tá parando aqui na frente, mas não vai parar, porque o jeito que a bola tá chegando pra eles aqui, não tá chegando sem qualidade nenhuma, entendeu? Vai ficar difícil pro São José. Vitor Souza já tocou na esquerda aí para o Diogo Calixto, tentou o lançamento, procurava ali do Sabiá, mas aí chegou o Gutierrez mandando para arremesso lateral. Estivap, recarga de extintores é com Estivap, WhatsApp 12981324465. Falta em cima do Carlos, tá certo? Falta em cima do Carlos aqui. E um jogo bastante faltoso aqui, a gente não tá contabilizando, mas eu acho que passou de 10 faltas, eu acho já. É um jogo bastante faltoso. Tem bastante trampo aí, o Márcio Matos, árbitro do jogo aí, para disciplinar essa galera aí. Alô, Márcio Oliveira, ligado conosco, comentarista equipe forte da equipe de esporte Futebol Show. Márcio Oliveira tá curtindo com a gente, mas esse empate parcial aqui no Martins Pereira, São José 0. Também para a equipe do Marília, vai se preparando ali o Thiago Santos, bate a falta de perna direita, procurando aqui o Gilcinho. A bola foi forte demais, não aconteceu também aqui o Alan Lopes, não tava na jogada também. O Pablo chegou cortando o Douglas de qualquer maneira, bateu sem olhar para onde deu, tentou o domínio Gilcinho, evitou a saída, cortou para lá, para cá, sambou o adversário. passa o toque, dominou, voltou para o Leonardo, procurava Pablo, não teve domínio. É Carlos que recebe Braga, tocou curtinho, deixando aqui para Jucinho, tá recuado Jucinho, veio buscar a jogada, só no primeiro, só no segundo, só no terceiro, apostou corrida na jogada de corpo, melhor para a zaga. Olha, tentou, marcou bobeira ali, um gelinho, houve falta ou não, Leonardo, mandou o jogo seguir. Oh, todo mundo ficou pedindo falta aí, mas teve uma jogada legal, Fabinho. Isso, foi uma jogada legal sim. Tinha sido falta no Jancinho primeiro, vai você. Recebeu o Jancinho lado direito, a bola saiu. Segue Fabinho. É, porque tinha sido falta no Jancinho, porque quando o Jancinho cortou por dentro aqui, o Lucas Couto segurou a camisa dele. Aí ele prosseguiu a jogada, mas caiu, o árbitro deixou seguir. E ficou difícil aqui. Toda vez, vou repetir. Coloca a bola no chão. Se colocar a bola no chão, é perigo pro Marília toda hora, porque eles não têm tanta qualidade no um contra um aqui. Hora certa, alternativa em nome de equipe Diesel Autopeças. Horas e 15 minutos em São José dos Campos, eu repito, eu confirmo, 21 horas e 15 minutos, tudo isso em nome de equipe Diesel Autopeças, solução em remanufaturados, Vale do Sol 3931-2574, no Plim Prado pra cá, é hora de você se ligar na matemática do jogo. Anotem os números, galera. Tempo e placar. Ex-Firme Imigrantes, há mais de 40 anos atendendo você. Avenida Ricardo Jafé, 3332, em São Paulo, informando o tempo de jogo para você. Noite de segunda-feira, hoje 17 de maio de 2021. Segunda de terceira divisão do Campeonato Paulista, Série A3, no Martins Pereira. Tudo igual, São José 0, Marília também 0. Equipe Futebol Show, compromisso com o torcedor. Visite o site da Equipe Futebol Show, equipefutebolshow.com.br. Vai mudar. Já já informação na equipe com a nossa equipe, fazem preparando ali o Calixto para a cobrança do arremesso lateral. É o Diogo Calixto. Ele olha, demora demais, Branquinho abre os braços, porque está demorando. Procurava ali o seu centroavante, o Gustavo Nescau, não teve domínio, ele faz o toque, já deixou, recebeu o Lino pelo lado direito, esquerdo, tentou o domínio, chega cortando a saga, marcou bobeira, perdeu o todo. Lino tentou o toque, corta Gutierrez na cobertura. Ele procurava ali o seu centroavante ali, o Lucas Lino também, o Gustavo Nescau. A zaga chegou, marcou bobeira aí, ô! Opa, Bebeto. Opa! Falta! Aí ficou, tá caindo aí o. Teve um choque aqui, do lado direito, aqui, do ataque do São José. O Calixto que tá caído aí, né? Isso. E já já, Carlinhos do São José, viu, Rony? Número 16. Aí, vamos ver quem vai sair. Aí o massagista chega, joga aquela aguinha benta ali, sagrada. Água mágica. Pior que ninguém sabe o que tem nessa água, né? O jogador cai, rola de dor pra lá e pra cá. O massagista chega, joga, dá só uma gotinha de água. Aí tá bom. É água benta. Informação, quem vai entrar aí, ô? Olha, Beto. E também o Denis, número 13. Eu tô vendo um spoiler aqui na placa do quarto árbitro. Vai sair o Pablo, número 7. Jussil toca de cabeça, procura Branquinho, escorou, recebeu falta, foi na carga ali, o juiz disse que foi legal, tem o Carlos na proteção, volta a jogada para Gutierrez de primeira, despacha a bola de qualquer maneira pelo alto, procurando ali o Radley contra ele, tem a marcação ali também do Vitor Souza, também o Colão, rebote do Marília que está jogando, a bola correu demais, mesmo assim deu certo, tocou no meio, já recebeu, tá recuado ali o Gustavo Nescau, tentou cortando o Carlos de qualquer maneira, no parte rebate chega o Marília novamente jogando, tentou o domínio, teve por ali o Lino, que chegou cometendo falta, o Gustavo Nescau cometendo falta, Beto. Exatamente, falta em cima do Josiel. E vamos para as alterações, hein? Saindo Carlos, número 2, para a saída do Denis, a entrada, né, do Denis, número 13. E entrando o Carlinhos, número 16, e saindo o 7, Pablo. Fabinho Sá, sai Carlos, entra Denis, e sai também o... Quem saiu outro aí? O Beto Andrade. Saiu o lateral Carlos e entrou o Denis. E saiu o Pablo, número 7, para a entrada do 16, Carlinhos. Alterações corretas, você faria o mesmo aí, Fabinho? Eu acredito que no Carlos aqui, você. Eu acredito que no Carlos aqui só foi para descansar o Carlos um pouquinho com o Denis. Mas do Pablo, eu talvez seria um pouquinho mais ousado para segurar o time do Marília lá na frente com o Magrão entrando. Ele tirou o Pablo, que também não estava muito legal no jogo. Mas vamos ver essa formação com o Carlinhos saindo pelo lado esquerdo, juntamente com o Josiel, que no jogo passado contra o Bandeirantes e contra o Rio Preto, ele fez essa função também. Acredito que ele sentiu que o Pablo estava mal no jogo. Mas eu colocava o Magrão, mais um atacante na frente. E tirava um aqui dos alas, aqui, porque o... Vai você. Volta o Marília jogando com o quinto domínio ali. É, o Matheus recebeu falta do Branquinho. Eita! Expulso o Branquinho. Expulso o Branquinho. Fez uma falta em cima ali do meio campo do Marília. Jogadores do São José vêm reclamando muito para cima do juiz, o Márcio Matos. Vermelho direto pro camisa 10, o Branquinho do São José, Rony. Fabinho, sabe? Isso, porque teve 3, 4 faltas no Branquinho, que ele não deu o amarelo no primeiro tempo. Agora foi a primeira falta que o Branquinho fez no jogo, ele vermelhou o Branquinho direto. Não sei se ele colocou como agressão, mas estava longe de novo. Não era falta para agressão, falta não era falta para cartão vermelho, era falta para o amarelo, porque o Branquinho estava por trás e calçou o time, o jogador do time do Marília para trás. Mas não era falta para vermelho, não. É porque estava longe do jogo. E ele agora ele quis ganhar uma situação que vai ficar difícil para ele, porque agora ele vai ter que igualar o time do Marília. Porque o São José pressão em cima dele lá, né? E não foi, para mim, não foi falta para vermelho. Branquinho sofreu no início do jogo repetitivamente. Fizeram o rodízio, que a gente fala no futebol. Já são 15 minutos do primeiro tempo, tudo isso aí aconteceu às 14. Já temos 1 minuto e 20 de bola parada. Isso. E o 15, o do Dagoberto aqui do Marília, está aquecendo. O Guilherme Alves, técnico do Marília, vai aproveitar a expulsão e partir para cima do São José. O número 15 aqui, o Dagoberto está aquecendo. E os jogadores do São José ainda insistindo, tentando argumentar com o árbitro Márcio Matos. Branquinho expulso direto por ter calçado aqui o meio-campo do Marília aos 14 dessa segunda etapa, Rony. Acho que foi um jogo, ele foi um pouco rigoroso, mas a gente teria que ver o lance um pouco mais com mais calma, né? Mas como nós não temos o monitor aqui. E o peixe vai mudar de novo. Mas eu achei que ele foi um pouco rigoroso na falta, né, Fabinho? Na marcação, na aplicação do cartão, né? Na posição. Foi só nessa falta praticamente que ele estava perto da jogada, mas não foi falta para expulsão, não. Você tá entendendo? E logo quando o São José tentou se arrumar aqui, fez duas substituições, entendeu? Logo que ele conseguiu tentar encaixar algum sistema aqui pros meninos, entendeu? E já sair com essa expulsão agora vai ser sacrificado ou o Gilson, né? Ou o próprio Hasley. Agora ele vai ter que optar por um desses dois atletas na frente. Eu acho que ele deve mexer no Hasley, porque o Gilcinho tá bem, entendeu? Aqui pelo lado. Apesar de que os dois estão bem, entendeu? Mas ele vai ter que optar por um dos dois, como você já disse aí, né? Vai vir o Dema número 14, Rony. Então, o Rony, o Dema... se ele no início aqui, ele até tira o Branquinho, que tava sem função nenhuma nesse segundo tempo aqui, e colocasse o Magrão e deixasse o Pablo nessa função do Branquinho, né? Agora perdeu um atleta, vai ter que repor agora mais rápido possível e vai ter que sacrificar. Vai ser um daqui da frente. Mas eu penso o seguinte: se o treinador não mexeu no intervalo, acontece que eles também não tem por que mexer. Você concorda comigo, Fabinho? Concordo. Tem que mexer, mexe no intervalo. Vai mexer com 10, 15 minutos? Talvez por isso até mesmo ele tenha segurado um pouquinho mais nas suas alterações e acabou mexendo nesse intervalo de jogo. Então ele não esperava, não contava com essa expulsão do Branquinho. Só que, né, que nós estávamos comentando, já vem com essa substituição, então, pergunta para os seus atletas no vestiário como é que está, porque fica difícil, perdeu um homem, perdeu praticamente 3 substituições aqui numa só. Então vai ficar difícil para o São José agora com um homem a menos, hein? Sacrificou o Gilcinho, entrou 14 Dema. Isso, entrando 14 Dema, sai o Gilcinho número 9. E no Marília sai o Léo Couto, número 7, e entrando o Dagoberto, número 15. 15, Dagoberto no lugar do Léo Couto. Léo Couto, número 7, saindo e entrando o Dagoberto, 15. Hasley recebeu, virou, dominou, deixou pra Denis, recebeu lá do direito, preparou, cruzamento pelo alto, bateu no contrário, sobrou, e agora, quem sabe, tentou o domínio Hasley, ele ficou sem opção na jogada, volta a jogada mais atrás, chamando pro jogo Gutierrez, o Douglas tentou, tocou na grande área, dominou, até agora, bateu, prensado na hora, o Alan Lopes, chega a zaga pra fazer o recorte, não bate, rebate, insiste o Marília, tentando tirar o fogo da sua grande área, por ali, quem tenta domínio, é o Danilo Bahia, tocou pelo alto, mesmo assim deu certo, quem chega recebendo é o Gustavo Nescau, a bola sai, o arremesso para a equipe do Marília fazer a cobrança, Beto. Exatamente, lateral aqui pro Marília, e boa oportunidade aqui do Alan Lopes, se não o bloqueio aqui da zaga do Marília, podíamos ter um bom resultado aí. Voltou Marília jogando tudo isso aos 18 minutos da primeira etapa. O São José tá com um a menos, perdeu ele. Branquinho, que foi expulso, recebeu o Diogo Calixto, preparou de perna esquerda, tentou lançamento na grande área, chega a zaga, faz o corte na primeira. O rebate do Marília novamente. O Marília tá pressionando, tanto domínio, quem recebe ele, Matheus, já dominou, já deixando mais atrás o seu companheiro de zaga, tentou lançamento, virando na esquerda, procurando o Calixto, tocou de cabeça, recebeu o Lino, perna direita, girou na grande área, pediu pênalti. O juiz não tava em cima do lance. Foi nada, não. Bola batida! Dá pelo Bahia. Aliás, o Bruno Sabia de perna direita pra linha de fundo. O goleirão só ficou espiando, Beto Andrade. Exatamente, direito o Bruno Sabia. Bateu bonito, mas foi pra fora. E tem jogador do São José caído ali perto da meia-lua, ali, Rony. Eu não consegui identificar quem é. Já tem Fabinho comentando sobre esse lance aí em cima do Lino, do Lucas Lino, aqui na grande área da equipe da Águia, pelo setor esquerdo de ataque do Marília. Sectron Elevadores informando a hora certa para você na Alternativa FM. Conferindo a hora certa, são 21 horas e 34 minutos aí em São José dos Campos. Sectron Elevadores, 26 anos elevando sua qualidade de vida. Visite o site www.sectron.com.br. No plimpar do placar, é hora de você se ligar na matemática do jogo. Mantém os números, galera. Tempo e placar. Martins Pereira, segunda-feira, 17 de maio de 2021. São 20 minutos passados, segunda etapa de jogo. Eu repito, confirmo. Segundo tempo, Martins Pereira, São José dos Campos, a capital do Vale. Tudo igual, 20 minutos, segunda etapa. São José 0, Marília também 0. Um show de transmissão com a melhor equipe. Equipe Futebol Show. Vai mudar, hein? Em nome de padaria, cor de peixe, informação antes do Fabinho, informação com Beto Andrade. Troca de novo. Exatamente. Os jogadores do São José, o Jucinho, né? Jucinho sentiu ali, vamos ter que ter alteração do time do São José. Eu acho que é Josiel, hein, Beto? Josiel, né? É. Vamos dar uma olhadinha aqui. E se eu não me engano, no Marília, vamos ver se vai ter alteração também. Deixa eu dar uma olhadinha aqui. Tem alguém se preparando aqui. 16. Alguém se preparando no Marília aí. Orlando Júnior. Enquanto não decide a alteração na equipe da Águia também, o Fabinho, lance em cima do Lucas Lino. Ficou pedindo pênalti, mas ninguém teve não, aquela reclamação assim tão exaustiva. Lance, né? Normal, Juani, lance normal de jogo. Ele até simulou, né? Eu acho que ele merecia um cartão, inclusive está sendo até substituído agora, entendeu? Mas se ele consegue ficar em pé e tira do lado, ia ficar difícil pro Thiago Santos. O São José vai ter que recompor toda vez que o São José estiver atacando, agredindo o time do Marília, vai ter que se recompor rápido, porque o time do Marília pra frente ali com Danilo Bahia lá do outro lado é muito forte aqui no ataque, né? O lateral esquerdo aqui também do Bahia, aqui do Marília também, o Calixto também, né? Muito forte aqui também, entendeu? Então ele vai ter que recompor forte quando tiver. Agora tá saindo o Oliveira, né? Aqui também, né? Eu acho que sentiu alguma coisa. Vai ter que repor lá do outro lado. Vai ficar com três zagueiros praticamente, São José. Bom, saiu o Oliveira e também saiu o Josiel. Já informando pra gente quem entrou aí, Beto Andrade. Isso, vou confirmar aqui. Entrando o Magrão, número 18, no lugar do Jucinho. Deixa eu organizar minha papelada aqui. Saiu o Jucinho, entrou o Demas. E o Oliveira saiu pra entrada de quem? Saiu o Oliveira pra entrada do Alex Barros. Tá com a camisa 15. Camisa 15, Alex? Isso, Alex Barros 15. Saiu o Oliveira. Entrou o Magrão, 18. E saiu o Jucinho, 9. Não, saiu o Josiel, desculpa. Saiu o Josiel, número 5, machucado. Entrou o Magrão, com a 18? Isso, exatamente. E aí, Fabinho? Saiu também o Lucas Nino, do Marília, de 11. E entrou o Orlando Júnior, 16. Fabinho, saí essas alterações aí, tanto pelo lado do São José, quanto também pelo lado do Marília. Eu acredito que agora O Renato vai centralizar um pouco mais o Alan Lopes, juntamente com o Carlinhos, e vai deixar o Pablo e o Magrão aqui na frente. Agora, o Marília foi mais por precaução mesmo, entendeu? Eu acredito que o menino que saiu aqui, acho que estava com o cartão amarelo, mas o sistema de jogo dos caras não muda, mantém a mesma situação, mesmo com as substituições dele, ele mantém o mesmo sistema de jogo. E esses dois vai ficar plantado aqui, Alan Lopes e Carlinhos, e Pablo e Magrão aqui na frente. Padaria Flor de Peio, melhor condição de Zé dos Campos. Pão Cantinho, toda hora, Avenida Paraíso. A esquina é com a Estrada Velha, Rio São Paulo. A bola vai saindo, vai ser só tiro de retorno. Tá certo aí, Beto Andrade? Exatamente, tudo certo aqui. Várias mudanças. E aí, uma mudança bastante pedida, né? Que é o Anderson Magrão aqui. Vai ter um bom embate aqui com os zagueiros do Marília, que são bem fortes. Agora vou dizer uma coisa pra você, hein? Prancheta de narrador esportivo parece um jornal, viu, rapaz? A minha também aqui tá toda pichada. Faz parte, né, Fabinho? Não, mas a minha tá bonitinha aqui ainda. Fabinho é perfeccionista. Tá certo. Está jogando a equipe da Águia, tentou toque de cabeça, ele é seu primeiro participação no jogo. Magrão, Águia resiste, girou, fez uma jogada, houve falta. Falta do Geninho. Amarelou pro Geninho. Amarelou para o Geninho número 5. Certíssimo, Fabinho. E aí, quem sabe isso. Essa cor por trás outra, também, né? Beleza. Por trás também, só que ele agora estava em cima do lance aqui também. Então não sei se ele tem que usar o mesmo critério. Se o branco acertou o atleta por trás e ele expulsou, ele tem que usar o mesmo critério aqui também, pro time do Marília. Secretário Elevadores informando a hora certa para você, 21 horas e 30 minutos em São José dos Campos. Bola lançada na grande área, toque de cabeça na trave! Escorou de cabeça, a bola bateu no travessão, Beto Andrade! Exatamente, se não me engano foi o zagueiro, o Douglas Mendes. Cabeceou no meio da área, a bola caprichosamente foi na trave e quase o primeiro gol do São José, Rony. Hora certa para você conferindo. Hora certa conferindo, 21:30. Sectrum Elevadores, 26 anos elevando sua qualidade de vida. Visite o site www.sectrum.com.br. No Plim Pardo pra cá, é hora de você se ligar na matemática do jogo. Anotem os números, galera. Tempo e placar. 25 minutos passados, segundo tempo, eu repito e confirmo, 25, segunda etapa de jogo, Martins Pereira. Tudo igual, São José 0, Marília também 0. Um show de transmissão com a melhor equipe. Equipe Futebol Show. Recebeu Radley pelo lado direito, fez o corte pro meio, ajeitou, botou mais atrás para Denis, faz o toque, dominou com categoria na perna direita, ele olha para quem jogar, apontou o Radley, ainda não entendeu, ele botou jogada mais atrás, deixando para o Bruno, o Douglas Mendes já deixou, botando mais atrás, encurtando pro grotão da 18, que é o Magrão, e também o quadro, o Magrão aí, tá bem jogando um pouco mais atrás o Magrão, volta jogando aqui, da água pelo lado esquerdo, e dominou, que tá jogando, insistiu, tá, procura marcação, tenta o espaço, cruzamento, cortou de qualquer maneira. A zaga do Marília, a bola vai saindo. Arremesso lateral, Beto Andrade. Exatamente, na base da garra e da vontade aí, o São José partindo pra cima, hein? Com a menos, melhorou no jogo. Pelo lado esquerdo, cruzamento na grande área, procurava ali o Hasley, chega a zaga pra fazer o corte de qualquer maneira. Completa Danilo Bahia. O Beto Andrade, você informando, o Magrão tá com a 18, o Carlinhos 16. Magrão 18 e Carlinhos 16. Certíssimo, Magrão. E o Temer com a 14, né? Confira. Isso, exatamente. Obrigado. Dema 14. Obrigado. Alex Barros 15. Você é genial demais. Obrigado, viu, Beto Andrade? Vamos pro jogo, a bola saiu no arremesso. Ei, Fabinho, 27 minutos já do segundo tempo, Fabinho. Muitas alterações, é claro que esses jogadores vão demorar um pouquinho para entrar no ritmo. E como está o jogo aí, Fabinho? O jogo ficou um pouquinho mais corrido, com um pouco mais veloz, né? Mas o São José colocou três zagueiros, colocou o Gutierrez. O Marília jogando com o Colô pelo lado direito, dividiu com o Denis, saiu, segue, Fabinho. E ficou Gutierrez, Demas e agora Douglas Mendes. Então ficou com três zagueiros e com dois alas. E aqui no meio ele arrumou esse três aqui, né? Liberou os alas. Isso, né? Ele arrumou os três aqui. Arrumou aqui o Hasley, que estava até o meio campo, né? O Carlinhos pelo lado esquerdo e o Pablo pelo lado direito. E só tá ficando o Magrão na frente. Tá ficando um pouquinho só difícil. Vai você. Vai por baixo, ele chegou cortando de qualquer maneira. Remesso lateral para a equipe do Marília. O trabalho construtor imobiliária. Lotes para construção na região do Parque Novo Horizonte e Parque Nova Esperança. Financiamento pela Caixa Econômica. 997-913812. Mudou. Informação. Muito bem, entrando número 17, Joãozinho. E saiu o Sabiá, número 10 do Marília. É, o Sabiá até que não apareceu muito pro jogo, não. Volta aqui do Marília jogando ali com Coman. Tocou no meio, dominou. O Marília insiste. Recebeu pelo lado esquerdo quem tá por ali. Tá difícil essa recuperação, Joãozinho. Do Marília. É o Joãozinho que recebe. Botou mais atrás. Recebeu, tocou, colocou de rato pra linha de fundo. Matheus ainda bateu na zaga. Escanteio o Beto. Isso, Joãozinho já estreando ali pela esquerda. Passou pro Matheus Silva, que chutou, mas a bola teve o desvio. Escanteio para o Mac. Rony. Vai se preparando. Quem tá na cobrança, o Joãozinho? Deve ser. Ele tava ali na esquerda, o Joãozinho mesmo. Ele mesmo. Já tava por ali, ele mesmo. Ele ficou, ele mesmo. Ele vai fazer para a cobrança. De perna direita. Cobrando a grande área. Zaga para fazer o corte na primeira. 29 minutos do segundo tempo. O Marinho tá com a bola dominada. Preparou. Quem recebe é a fera da camisa 15, que o Dagoberto abriu na esquerda para o Joãozinho. Dominou. É marcado a distância. Joãozinho busca o drible. Partiu pro meio. De perna direita. Bateu. Foi pressado na hora H. Botou o Marinho. Insiste o Marinho. Recebeu. É o Danilo Bahia. De perna direita. De longe. Um balaço direto para a defesa do goleiro Thiago Santos. Que defesa. O lance mais perigoso do Marinho. Arriscou de longe o Danilo Bahia, Beto. Exatamente. Ele quase como um líbero ali. Perto ali do meio campo, na intermediária, balaço de longe, defesa do goleiro, escanteio de novo, Joãozinho Marília. Autorizado Joãozinho, cobrança de perna direita, subiu, a zaga caiu, houve falta no lance. Falta no lance ali, bola com o Thiago Santos, quem sabe o São José para um ataque. O Rony. 0-0. Já tem informação aí com o Fabinho e também com o nosso Beto Creche. Vovó Maria Félix, 25 anos, educando crianças na de Paula, 19:52. Hora certa pra você, conferindo, são 21 horas, repetindo, hora certa pra você, 21:35 em São José dos Campos, a capital do Vale, no plimpar do placar. É hora de você se ligar na matemática do jogo. Anotem os números, galera. Tempo e placar. 30 minutos passados, segundo tempo, eu repito e confirmo, segundo tempo de jogo, Martins Pereira, tudo igual, São José 0, Marília também 0, olha a água jogando, Carlinhos abriu na esquerda, tentou o domínio por lá, chegou a receber de um falta, o árbitro paralisou e marcou, primeiro Beto Andrade, na sequência Fabinho Sá. Exatamente, falta ali na esquerda, e uma oportunidade de bola aérea agora pra gente, né, o Fabinho? Isso, mas quem está sendo sacrificado agora nesse novo sistema do São José é o Hasley, que ele está vindo a toda hora aqui no meio, junto com o Magrão. O Magrão está ficando um pouquinho só à frente dele e o Hasley sacrificado. Está fazendo com três aqui no meio mesmo, o Hasley, Alan Lopes e juntamente com o Carlinhos. Senão, não vai aguentar. E ficou com três zagueiros aqui atrás, bem fechadinho. Só que tem que se acertar para a bola tentar ficar um pouquinho mais no pé do São José. E o Marília não quebra o sistema de jogo dele, o Rony. É você aí. Vai se preparando, Denis, para a cobrança. Apenas um na barreira do goleiro Tio Kleber Alves, da equipe do Marília. Autorizado. Se concentra, Denis. Autorizado. Colocou para a bola, perna direita. Bateu pelo alto. Só que o goleiro para fora da grande área. Chegou, tentou o rebote ali. A equipe do Marília insistiu por lá. Tentou. Na jogada do Danilo Bahia, o árbitro paralisou o jogo porque o goleiro, o Kleber Alves, está caído na sua pequena área, Beto. Kleber Alves derrubado ali, não sei se vai fazer uma cerinha. Vamos aguardar aí. Foi uma bagunça ali dentro da área. Só uma informação, o jogo dentro de campo tá quente, mas aqui esfriou, hein? 17 graus, mas olha, tá frio, hein? Deus me livre. Fabinho Sá, com tantas mudanças, quem está melhor a partir depois das mudanças, Marília ou São José, Fabinho? Na realidade, as duas equipes melhorou o jogo, Beto. Na realidade, Rony, melhorou o jogo. É assim, o São José está procurando se defender e sair nos contra-ataques agora, que vai ser a proposta de jogo do São José com um homem a menos. E o Marília, ele não quebrou as suas linhas, né? Inclusive, ele sempre, estou falando aqui com o Beto do lado em off aqui, que ele sai com quatro. Sai com quatro no ataque, vem os dois aqui, os meninos que entraram, o menino aqui, o 17, o Joãozinho. Ele ficou bem aberto aqui. entendeu? Então eles estão chegando com 4 e com 2 aqui por trás e chegando forte. É aquilo que eu falei, o time do Marília é muito bem treinado. Então, tipo assim, se trocou os jogadores, mas o sistema continuou o mesmo, não mudou muito não. Agora vou dizer uma coisa para você, viu, Fabinho? Se eu fosse presidente de qualquer federação de esportes, eu exigiria que os presidentes dos clubes colocasse uma numeração mais visível para facilitar pra gente, porque eu vou te contar, eles não pensam na imprensa, rapaz. É verdade, sim. Alô, Marília. Sinceramente, horrível essa numeração do Marília. O do Bandeirantes também tava assim, né, Juane? Com a gente, o de outra gente aqui. Eles exigem tanto da gente para poder fazer a transmissão, mas eles não colaboram, nem um pouquinho, né, Fabinho? É, o do Marília aqui tá pior ainda. Tá pior, você não sabe se o 10 é o 11, se o 17 é o 10. Fica difícil aqui pra gente. Sim. Tem que se colocar um número mais nítido aqui pra gente. Parabéns à equipe do São José, quem faz o uniforme do São José, viu? Esses designs aí que planejam, que projetam esses uniformes aí com essas numerações, pô, tem que prestar atenção, colabora com a gente. Por gentileza, volta o Marinho jogando com o Cauã, recebendo. Já tocou o Marinho City, retocando no meio ali. Quem recebe a fera da número 8, que é o Matheus, já dominou. Tocou pelo lado direito, o Danilo Bahia, preparou de perna direita o lançamento na marca do pênalti, subiu a zaga para fazer o corte, não teve domínio o Matheus, o rebote da equipe da área. Hoje falta em cima do Carlinhos, longe do lance, falta em cima do Carlinhos e cartão amarelo para ele, e tem a camisa número, atenção Brasil, vira aqui de costas para mim, por favor. Quem? Enquanto isso, a hora certa para vocês, 21 horas e 30, Orlando. Foi pro Orlando? Isso, Orlando Júnior. Obrigado, Fabinho. 21 horas e 39 minutos em São José dos Campos. Eu repito e confirmo, 21 horas e 30 minutos em São José. Tudo isso em nome de equipe Diesel Autopeças, solução em remanufaturados. Rua Caravelas 45, Vale do Sol 3931-2574. No Plim Plá do Placar, é hora de você se ligar na matemática do jogo. Anotem os números, galera. Tempo e placar. 35 minutos passados, segundo tempo, eu repito e confirmo, segunda etapa do jogo, Martins Pereira, tudo igual, 35 minutos, São José 0, Marília também 0. Um show de transmissão com a melhor equipe, Equipe Futebol Show. Comando Nenê Cruz, o grande Nenê Cruz, ligado conosco no Jardim Pararangaba. Arremesso lateral já cobrado pelo Com, jogou mais à frente, procurava ali o seu lateral, que era o Diogo Calixto, não teve domínio. Chega a zaga com o Gutierrez, já desfalchou o Gutierrez, pegou o repate Cão para a equipe do Marília, tocou curtinho para Joãozinho, corta a luz, bateu em Denis, arremesso lateral para o Marília pelo lado esquerdo, vai se preparando ele para a cobrança. É o Cão, curtindo uma de lateral de esquerdo, ele estica os braços, orienta, pede para alguém se movimentar, faz a cobrança na grande área, a zaga não chega, cortando com Denis. O repate do Marinho, no bate, rebate, vai sobrar aqui para a equipe da Águia, tentou o corte de direita, lindo passe ali da fera da número 18, que é o Anderson Magrão, encostou para Hasler, levou na disputa, tentou o toque, muito forte, procurava ali a fera da 18, que é o Magrão, a bola saiu com o corte da zaga para a linha lateral, Beto Andrade. É difícil, tava aqui o Magrão, mas o Hasler podia continuar mais aqui pela direita. Boa chance, teve o São José no contra-ataque aqui. Quem conhece não discute, o melhor pão de São José dos Campos, você já sabe, é na padaria Forge, pão quentinho a toda hora. Avenida Paraíso, esquina com a Estrada Velha, Rio São Paulo, recebe Joãozinho, devolve novamente para Cauã, o zagueirão, ele é magrelão, ele domina de perna esquerda, já tocou mais atrás, já deixando seu companheiro de zaga, que é o Vitor Souza, já dominou, encostando pelo lado direito, chamando pro jogo, a fera que ele já dominou, procurou, tocou para Danilo Bahia, ameaça, recebe de volta, Vitor Souza, ele já dominou, preparou, recebe, tão tranquilo. O Marília vai só tocando bola aqui atrás, recebeu o Cauã, preparou, tocou mais atrás, vai mais à frente, procurava ali o Gustavo Nescau, de primeiro, procurava o Geninho, lançamento, tentou ajeitada de cabeça, o rebote aqui domina, a equipe da Águia com o Alan Nobre, já dominou, foi empurrado ali o Hasler, tá valendo a jogada, foi chutado pelo Cauã, o Arco mandou o jogo seguir, foi chutado o Marília, Matheus dominou, preparou, abriu a jogada mais atrás, volta a equipe do Marília, pressionando a equipe da Águia, é Danilo Bahia que recebeu, recebendo de volta ali do Matheus, Danilo Bahia preparou, domina, olha, preparou, jotou, tocou curtinho, já deixou novamente com o Matheus, partiu, não teve domínio, tocou menos sufoco, recupera a equipe da Águia, mas não tem ninguém do São José, aí fica difícil, a equipe toda recuada, ô Fabinho. Isso, com um homem a menos, aí o Rádio Wesley cansou aqui um pouquinho no meio campo. Você, Rony. Cauã, cruzamento na grande área, saiu do gol, goleiro pra defender. Thiago Santos em dois tempos, Beto Andrade. Thiago Santos foi esperto, saiu ali, em dois tempos defendeu. O pessoal aqui do Marília reclamou de pênalti, alguma irregularidade, mas segue o jogo. Lance normal, né, Fabinho? Lance normal. É, o Hasley cansou um pouquinho aqui, né? Mas não pode mexer mais. Vai sofrer a defesa do São José até o final do jogo, porque não tá tendo condições de segurar a bola aqui, porque tá só com o Magrão e o Magrão tá voltando para ajudar aqui até o final. E até mesmo quando o São José sai no contra-ataque, tá ficando um pouquinho para trás, tá vendo? O Magrão sozinho. Já recebeu o Magrão, tinha três na sua frente, ele perdeu bola, caiu, não houve nada. Só jogando o Marília. Quem recebe é o Cano, recebendo de Vitor Souza, já tocou mais atrás frente para Joãozinho. Chegou o Dennis, deu um toquezinho na primeira, deu na segunda. O Joãozinho esperto, já está jogando para Marília, já tocou para Diogo Calista, que agora tá curtindo uma de meia direita. O Diogo, o Calista abandonou a lateral esquerda, tá jogando quase lá no meio. Ele domina, já deixou com o Danilo Bahia, recebe de volta o Calisto, recebendo, dominando para aqui do Marília. Ele olha para quem jogar, conduz, tá na lista. Tá ali no grande ciclo, ele prepara, já deixou curtinho, chama pro jogo o Vitor Souza, olhou, aliás, esse é o Geninho já dominou, já deixando com o Vitor Souza, olhou, abriu, mais à frente, dominando o Danilo Bahia, 39 minutos, segundo tempo, lançamento na grande área, tentou domínio o Gustavo Mosquito, marcado por dois, tempo largo, Douglas insistiu também, o Demo, a bola bateu por último aí na zaga ali, que era o Douglas Mendes, arremesso lateral, tá certo, Fabinho? Já cobrado o lançamento na grande área, toca de cabeça, sobrou, Joãozinho, dominou, lado esquerdo, impedimento! Só não tá valendo mais nada, parou, Beto Andrade. Exatamente, o Joãozinho aqui na esquerda, por favor, né, tô impedido. Thiago Santos com a bola. Ô Fabinho, esse Joãozinho é meio assanhado, hein, Fabinho? Não, ele entrou bem no jogo aqui. Ele entrou bem aqui no jogo mesmo. Ele abriu, né? Ele abriu isso, tirou com o Lucas, que tava dando trabalho aqui também, né? Ele entrou também lá do outro lado lá também, o Dagoberto, do outro lado lá também. Tá dando um sufoco no São José pelas duas beiradas do São José aqui, viu? Joãozinho dando tempo de cabeça, tentando a disputa ali, que a gente estava por ali também, era o Diogo Calista, a zaga rebate, vai chegar ali cortando o Gutierrez, cortando meio que esquisito, a bola mascou na dividida, o rebate da equipe da Águia, tá valendo o lançamento mais à frente, procurando o Anderson Magão, contra ele, tem a marcação do Geninho, gira o combo, faz o toque curtinho, para com um, meio que no sufoco, mesmo assim deu certo de primeiro, faz o toque à frente ali para Gustavo, pressionado pelo Gutierrez, houve falta do Gutierrez, aí falta do Gustavo Nescau, né? Falta do Nescau em cima do Gutierrez. Pessoal do São José reclamando, olha o cartão, cadê o cartão? Pessoal da comissão técnica aqui, discutindo bastante com o quarto árbitro. Tá quente aqui. O Peixe orientando bastante o time. O Guilherme Alves, técnico do Marília, tá um pouquinho mais calmo. Oh, e tá dedurando alguém ali, né? Vai tentar cartão amarelo. Vamos ver pra quem. Expulso. Bom, e se ele foi integrante da equipe da comissão técnica do São José? É, massagista. Expulso o massagista, né? 41 minutos, segundo tempo. Tem que esperar ele sair do campo para poder reiniciar o jogo, porque ele não pode ficar ali, né, Fabinho? Isso aí, o São José pode ganhar um tampinho também para se arrumar aqui dentro do campo certinho, né? Para se adiantar um pouquinho mais. É, aí, mas né? Só que o Peixe tá quietinho, não gesticula, não tá falando nada, tá só olhando, né? Eu tô até meio preocupado com isso, porque você não vê ele mais falando, arrumando sua equipe aqui, porque é difícil, né? Ele tem que se jogar um pouquinho mais com o time, né? Quando ele tentou arrumar também sua equipe, o Branco foi expulso, então dificultou a vida dele também. Denis na cobrança da falta de perna direita na grande área. Chega a zaga cortando. Hadsley tentou domínio, escapuliu na dividida, levou vantagem. Houve falta do Hadsley. Falta do Hadsley. Ali em cima do direito ali do Marília. E bola pro Mac. Sectron Elevadores, 26 anos elevando sua qualidade de vida. Visite o site www.sectron.com.br. Falta já cobrada, recebe Matheus para a equipe do Marília, deixando com o Cão. Ultrapassa o link de verde gramado, faz o corte no primeiro. Já saiu do Alan Lopes, tentou, abriu na esquerda para Joãozinho. Ele é esperto, partiu para cima do Denis. Tem dois na marcação, busca a linha de fundo. Denis por baixo, faz o toque, arremesso lateral. É pressão do Marília, 42 minutos, segundo tempo. Tem pressa ali o Matheus, se apresenta o. também o Joãozinho, ele preferiu jogada mais atrás, deixando para o Geninho, abriu na direita, chamando para o jogo Danilo Bahia, dominou, tem a marcação marcada a distância pelo Anderson Magrão, ele abriu mais à frente, o Marília volta jogando com o Dagoberto pelo lado direito, a bola escapuliu, batendo o contrário, a bola saiu, é arremesso lateral, e para o equipe do Marília, já cobrado pelo Danilo Bahia, botando jogada mais atrás, o Marília está todo no campo do São José, que está prensado, recebe Camão, dominou na perna esquerda, abriu mais à frente, na linha de fundo, dominando o Joãozinho, partiu para cima do Denis, cortou para o meio, o Denis leva vantagem na primeira, perdeu, insistiu na segunda, caiu o Joãozinho, ficou pedindo falta, o árbitro do jogo seguir, mas houve falta do Joãozinho, Beto Andrade. Falta do Joãozinho, ali em cima do Denis, falta para o São José, e o Marília está partindo para cima, até o Cauã aqui, que é zagueiro de origem, está ousado, partindo para cima, por causa até da vantagem numérica do time do Marília com a mais em campo. A gente sente que na parte física a equipe do São José está sofrendo um pouquinho mais, né, o Fabinho? Isso, porque está com um homem a menos, com né? Com certeza. Está fazendo um homem a menos, está sacrificando bastante aqui o Hasley, né? O Denis entrou muito bem no jogo, o Alex Barro também entrou bem no jogo, mas vai ser sacrifício até o final do jogo, porque é por causa de um homem a menos. É você, Rony. Anderson Magrão tentou o domínio, jogou contra ele ali, ficou fácil para a defesa do goleiro Kleber, que está jogando com o Danilo Bahia, 44 segundo tempo, empate aqui no Martins Pereira, não é um bom resultado, mas também não é tão péssimo assim para as duas equipes, sai jogando Marília, 44 e 30 do segundo tempo, recebe Danilo Bahia, se apresenta Matheus, recebe Matheus pelo meio, ele preferiu jogar mais à frente novamente, devolvendo para Danilo Bahia, os dois vão trocando a figurinha no meio, pediu Matheus, recebeu Matheus, pelo lado esquerdo está aberto aqui o Cauã, já recebeu o Cauã, dominou na perna esquerda, o grandalhão Cauã, tocou no meio, o Marília insiste, já recebeu de novo a feira da 15, que é o Dagoberto, deixando curtinho pelo lado direito, o Marília está pressionando, todo mundo da equipe da área recuado demais aqui do São José, não também, não é para menos, com um a menos, recebe o Geninho no seu campo defensivo, está bem adiantado, já deixou para o Cauã, olhou para o lado, a bola escapuliu, mesmo assim deu certo, dominou, devolve novamente para Matheus, domina Matheus, aliás, esse não é o Matheus, esse é o Dagoberto, virou na direita, o Marília vem pro jogo, recebendo o Vitor Souza, recebendo, abriu, botou novamente na meia esquerda, recebe aqui o equipe do Marília com o Geninho, já deixando com o Cauã, recebe o Cauã, preparou de perna esquerda, bateu direto na marca do pênalti, toca de cabeça, direto para a linha de fundo, subiu o Gustavo Mosquito, tá certo aí, Alberto Andrade? Exatamente, a disputa de bola ali, se deu mal ali não é jogador do São José. Só que esse não vamos é o pra... Mosquito, não, né? E vamos para 50, Rones. 5 de acréscimo. Acréscimos corretos, ô Fabinho? Sim, teve muita parada, né? Só na expulsão do Branquinho ali. Ali foi ali, eu acho que uns 6, 7 minutos ainda. Pra mim é pouco ainda. Agora o São José conseguiu arrumar essa parte defensiva dele aqui, né? Com Douglas Mendes, com o Dema e junto com o Gutierrez. Dificultou bastante a entrada do Marília. Eles giram a bola de um lado, gira do outro, mas não tá achando o passe correto para esses meninos que jogam aqui na frente do Marília. Então o São José pelo menos conseguiu arrumar esse setor defensivo. E é pro São. Com você, Rony. O Thiago já bateu contra o seu próprio contrário. Saiu do gol. O Thiago Santos vai tentar sair jogando. Thiago Santos não marca bobeira. São 46. Uma além do tempo regulamentar. Ele acrescentou 5 a mais. Ainda faltam 4 minutos. E arremesso lateral para o Marília. Está adiantado. Vai se preparando para a cobrança. O Cauã estica os braços. Faz a cobrança mais atrás para Geninho. Domina na sua perna direita. Ele já olhou. Tocou pelo lado direito. Está dominando o Marília. Quem sai jogando o Danilo Bahia. Devolve novamente para Cauã. Recebendo. Aliás, o Geninho, melhor dizendo, recebendo. Abrindo na esquerda. Deixando para Cauã. Cauã já recebeu. Jogou curtinho, não sentiu, houve falta em cima ali do Orlando Júnior, falta cometida pelo Denis ou pelo Magrão aí? Imagino que foi o Denis, né? Foi o Denis em cima do Orlando Júnior, falta aí pro Marília, estamos já nos acréscimos. Tá complicado pro Denis porque tão dobrando ali em cima do Denis, ele tá jogando o Joãozinho e também chega o Cauã, outra hora se apresenta por ali também o daqui do Marília, que é o Orlando, tá todo mundo impressionando ali em cima do Denis, tá complicando pra ele, né, Fabinho? Tá, já... porque eles estão dobrando com os dois aqui, com o Joãozinho e com o Cauã, e aí vem também aqui por trás o... Olha a falta. É falta pro Marília, autorizado o Joãozinho de pé na direita, na marca do pênalti, bola passou por todo mundo, bola batida pro gol, salva a zaga! Que sufoco, que impressão do Marília, Beto Andrade! Gustavo Niscal, de esquerda, chutou, mas a zaga do São José salvou o goleiro Thiago Santos. Louco, o narrador nessa hora só, porque eu não vi a bola mais. Ela passou, tinha tanta gente. Alguém chutou e alguém interceptou e vambora, escanteio pro Marília. Só vi quando ela foi. Na hora que ela voltou, eu já estava aqui na linha de fundo já. É tiro de cor, de escanteio pelo lado esquerdo. Joãozinho na cobrança, autorizado. Correu para a bola, perna direita. Cobrança pelo alto, fechado, direto para a defesa do goleiro Thiago Santos. No Uber, rebote Beto Andrade. É, tentou o Olímpico aí, o Joãozinho, que entrou muito bem realmente nessa segunda etapa. Passou José com a bola. Volta a equipe da Ega jogando pelo lado esquerdo. Insistindo por lá, sai por lá, sei lá, lado esquerdo, tentou, vai tentar o cruzamento, voltou mais atrás, jogou nas costas, vai tentar, chega a zaga do Marília dominando, Cauã passa de qualquer maneira, corre atrás da bola lá, o Dagoberto, a bola, olha, não é o Dagoberto, não é o 16 ou o 15, não, meu? Me parece o Orlando, quem que é lá o 16, não, o Alex ou o Beto Andrade? O 16 é o Orlando. Não, lá da Águia, não, digo 15 da Águia é o... 15 da Águia é o Alex Bass. Alex, o outro é o Carlinhos, 16, né? Isso. Esse lateral já cobrado, vai ficar fácil para a zaga do Marília São Jogando. Nós estamos com 48, 3 minutos. Ainda dá para esperar alguma coisa aí, ô Fabinho Sá? Tá difícil pro São José. Vem o Marília de novo. Olha o Cauã aí, ele recebe, joga na esquerda, deixando para a feira da 16, que é o Orlando Júnior, já perdeu bola, Denis domina, cortou pelo lado direito, cortou para fora, adiantou demais, não evitou saída, Orlando Andrade. É, o nervosismo toma conta do time do São José, o Denis tentou jogar no individual, bola pro Marília aí. E Marília, se pensar, tá é que vira o ataque contra a defesa, né, Beto? Isso, praticamente. Bola recuada mais atrás, deixando ali para o Vitor Souza. Recebe ali o Danilo Bahia. Vou deixando novamente com o Vitor Souza. Tem o Cauã, tem também aqui o Geninho. Se apresenta também o Matheus. Ele olhou. Prefiro o toque para o Matheus aqui, quase jogando recuado. O Matheus adiantou mais à frente. A bola foi muito forte. Ele não evitou. O Cauã não teve domínio. O treinador ficou na bronca, Beto Andrade. Exatamente, o Guilherme Alves. Bravo, P da vida. Com essa oportunidade perdida aqui, o Cauã virou ala praticamente. E você já sabe, o melhor pão de São José você só encontra na padaria Flor de Peio, Estrada Velho, com esquina Velha Rio, São Paulo. Volta aqui do São José, jogando pela direita aqui com o Radley na dividida, já perdeu a bola. Chegou o Matheus, dividiu com ele o rebote do Cauã. Fim de papo! Certíssimo aí, o Petro Andrade. Final de jogo. Os jogadores se cumprimentando. E aí, 0-0, São José e Marília, Juane Petruzkovic. Final de jogo no Martins Pereira, tudo igual, São José 0, Marília também 0. E a partir de agora, você fica com as informações deste final de jogo aqui no Martins Pereira, tudo igual, São José 0, Marília também 0. Com a equipe Futebol Show, comando é dele, Gabriel Barbosa. De partida, fim de jogo aqui no estádio Martins Pereira. Final de jogo aqui no estádio Martins Pereira. O placar mostrou São José 0, Marília também 0. Final de jogo aqui no Martins Pereira. O resultado que era justamente o que os dois times não queriam. Os dois times queriam a vitória aqui em São José dos Campos. São José e Marília empataram por 0-0. O panorama geral da partida, a opinião dele, de Fabinho Sá. Fala, Fabinho! É, demorou muito para mexer. Já deu, acho que tinha que ter vindo com a mexida do Magrão logo no início da subida do vestiário para cá do segundo tempo, entendeu? E depois dificultou, com a saída do Branquinho, dificultou muito pro São José. E eu tenho que parabenizar a equipe do São José, principalmente esse menino Hasley aí, o que ele fez hoje aí de retorno para ajudar os seus companheiros. O São José conseguiu arrumar o seu setor defensivo quando o Branquinho foi expulso. Ele fez três zagueiros lá e fazia o Alex Barro e o Denis bater aqui junto com o Cauã. Só que o Guilherme é um cara muito inteligente, tem sua equipe na mão, muito bem treinado. O que ele fez? Ele não quebrou o seu sistema de ofensivo, só que ele ficou sem pra achar esse homem do lado, porque os caras virou a bola de um lado pro outro, rodou, mas não teve muito perigo. Só teve perigo na última bola do Alex Barro lá, que ele tirou em cima da linha. Mas é assim, São José com um homem a menos, eu acredito que para nós hoje aqui foi um resultado não tão bom, porque nós jogamos dentro em casa, entendeu? Precisamos arrumar esse losango que ele quer fazer, né? Ele tem que, eu acho que tem que dar um pouquinho mais de sistema, de qualidade para esses três meninos aí com bola mais no chão. No primeiro tempo foi rifada muita bola. Eu fiquei com dó do Gilson, porque se você coloca um atacante como o Gilson e coloca começar a alçar a bola, ele rebenta com o Gilson. Aí a bola não começou a passar no branco, começou a fazer ligação direta. Então não adianta fazer o losango. E tinha o Josiel, tinha o Pablo, tinha o próprio Alan Lopes. Aí os meninos cansaram no segundo tempo, com um homem a menos. Mas o Marília não soube aproveitar também, né? Já vem falando do Marília, o Marília não soube aproveitar esse homem a menos. Porque o São José estava muito bem fechadinho do meio para trás. Entendeu? E o São José conseguiu... Vou parabenizar o quê no setor defensivo? Os caras não conseguiram furar o bloqueio. Então isso aí no setor defensivo nós estava arrumado. O São José é uma equipe muito difícil de tomar gol. O último jogo que nós tomamos gol foi fora de casa e tomamos 4, mas é difícil. Agora, se conseguir acertar esse meio campo aí com esses meninos e encostar, quer jogar nesse sistema, mas eu acredito que tem que ter um homem da área. Senão o Gilcinho aqui não vai... Ou abre o Gilcinho pra cá, ou no segundo tempo já quebrasse a linha com o próprio Lucas Formiga, porque os caras não quebravam aqui atrás. Um sistema interessante do Guilherme aí. Muito bem treinado mesmo o time do Guilherme. Parabéns pelo Marília, parabéns pro São José. E o trigo de árbitro da gente aí já falando dos caras aí, muito longe. Achei injusta a expulsão do Gilcinho não, do Branquinho, porque ele estava longe da jogada. Ele só viu o Branquinho calçando o menino por trás. E aqui teve uma em cima do Harvey aqui também, perto do lance. Ele só deu o amarelo, entendeu? Para mim, a arbitragem hoje aqui, ruim. Ruim mesmo. Enquanto o Fabinho falava, avistei aqui das cabines do Martins Pereira a Genor. Ex-goleiro da Águia, goleiro de 2018, era reserva aqui do São José, correndo ali com a camisa número 12, indo ali pro fundo do gramado, né, porque ele era reserva do Neto Bonini, agora dando um pique, dando uma corrida aqui pra poder, já que não jogou. É uma cultura que tá entrando agora no futebol brasileiro, né, lá fora já tinha isso muito antes, quando você não joga, você corre, né, seja no intervalo, seja no final do jogo, tiros no gramado. Agora é uma cultura que está entrando aqui no futebol brasileiro, os jogadores que não foram a campo começarem a correr para manter, né? Enfim, claro que não substitui uma partida de futebol, nem um treino, mas pra, já que não entrou em campo, pelo menos tá ali, já dá uma suada, vai tomar banho no vestiário de qualquer jeito, né? Pelo menos era para ser assim. Ô Fabinho, então final de partida 0-0 aqui no estádio Martins Pereira, e eu percebi que o São José, mesmo com um a menos, com exceção ali dos últimos 5 minutos, continuou jogando de igual para igual, no sentido de ter as mesmas oportunidades que o Marília, com exceção aqui do finalzinho do jogo, né, Fabinho? Eu acredito que ele se defendeu bem, entendeu? Porque jogar com um homem a menos, fazer o bloqueio que o São José fez aí com a equipe do Marília muito bem treinada, eu acredito que o São José se defendeu bem. Não teve muita chance de perigo. Tivemos uma bola na trave do Douglas Mendes, o nosso zagueirão, que subiu sozinho, né? No segundo tempo aqui. Eu acredito que o São José se defendeu bem. João, só queria cumprimentar esse no finalzinho aí que você pegou, falou dos meninos que não jogaram. Isso já é uma cultura que, desde a minha época lá, que quando o pessoal não vai para campo, eles fazem esse trabalhinho aí de vai e vem aí, que a gente fala um suicídio no futebol, né? Porque não vem jogando, então eles não entraram no campo, e eles precisam fazer assim para ter condições também da partida, se precisar no outro jogo. São José, para mim, hoje que precisava, nós saímos com 3 pontos para ficar em terceiro lugar lá com 20 pontos, né? Nós não conseguimos, mas tomamos 1. Mas esse 1 aí, quem sabe lá na frente vai nos ajudar. Mas para o São José mesmo, dentro de casa, não foi um bom resultado, não. Porque nós estamos jogando dentro do nosso domínio, nós precisamos sair com a vitória, para a gente não ficar esperando os que estão lá embaixo também ganhar e encostar na gente. Senão vai dificultar um pouco. Beto Andrade, as últimas informações da jornada esportiva da equipe Futebol Show na Alternativa FM. Exatamente. E quinta-feira...